céu ficar azul, ouvirá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer, o céu perder o azul, entre o mar e o entardecer, alga marinha vai na maresia buscar. Essa cor não sai de mim, bate, fica pé, a sangue de rei, até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer pro meu benzinho, dizer assim: o amor é azul, sim. Até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho. Vai dizer pro meu benzinho, dizer assim: o amor é azul, sim. Ardendo na fogueira das grandes cidades, minhas besteiras têm milhões de séculos de idade. Estranhas sensações renascem enquanto o olho registra. Do jeito que você me conheceu, eu nunca fui igual. Vagando entre ruínas, guerras e conquistas. Nem que eu falasse como todos os homens, nem que eu viesse com joias e relíquias, não, ninguém acreditaria. Sou uma bruxa ardendo na fogueira das grandes cidades. Minhas besteiras têm milhões de séculos de idade. Vagando entre ruínas, guerras e conquistas. Vi coisas que se eu contasse, ninguém acreditaria. Nem que eu falasse a língua dos bichos, nem que eu lembrasse das noites de magia. Não, ninguém acreditaria. Então,

pra água que é tão pouca. Pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva água na estrada morta. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata mesa. Mais do que o corpo dita, que faz o equilíbrio cego, a lata não mostra o corpo que importa pra lata ficar. Só cerca, não leva água na estrada morta. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. Pra cada braço uma força, de força não gera uma nota. A lata só cerca, não leva água na estrada morta, oh, e a força nunca seca pra água que é tão pouca. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. Chico César, dele Vanessa da Mata, A Força Que Nunca Seca. Também teve Ivete Sangalo e Rosa Passos, da Rosa Passos, Dunas. Nacional é assim, a programação é uma festa de ritmos. Fique ligado, todos os dias um rolê diferente na Rádio Nacional. A sua rádio favorita está no Instagram. Siga @RadioNacionalBR. Deixe seu comentário e dê aquela curtida. É do Brasil, é nacional. O teu choro já não toca. Oi, eu sou o Márcio Alexandre do grupo Fundo de Quintal, passando aqui para mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Um abração e só felicidade! O show tem que continuar. Nacional FM. Mais música, música não para. Agora Pedro Luiz e a Parede, A Luz de Tieta. E ao mesmo dia a vida tão tacanha. Nada novo sob o sol. Tem que se esconder do escuro quem no sol se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra a dor é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É que serve de farol. Existe alguém em nós, tem muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém no fundo do mundo que grita para quem quiser ouvir quando canta assim. Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, é feriado, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro. Numa dor que é sempre igual.

mão tem fim. Felicidade sim. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho. Depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre com oferecendo beijos de amor. O nosso amor vai ser assim: eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim: eu pra você, você pra mim. Tristeza. Vou querer viver em paz. O destino é quem me diz. O nosso amor vai ser. Corta o cantor mais um. O morro se alegrou e todo amor aí o João Bosco, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, A Felicidade. Também teve Zeca Pagodinho, de Elson Ney Lopes, Cabocla Jurema. E a primeira, Pedro Luiz e a Parede, do Caetano, A Luz de Tieta. E aí, tudo bem? Tudo bem. É Ana Carolina que canta a música do Lulu. Tem dedos pra contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é sorriso se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Encostar no teu peito e se Deus for algum defeito por mim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Tanta forma, tanta alinhado. Acho que o passo é do seu sapato. Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada entre nela, mas eu. Acho de dendê. Salte que o salto é do seu sapato. Passe que o espaço é do seu cavalo. Faz rendezvous no seu cabelo embolado, acostumado com meu alinhado. Acho que o passo é do seu sapato. Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada entre nela, mas eu. Ah.

Essa é Adriana Calcanhoto, do Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar. Também teve Tereza Cristina, dela mesma, Convite à Tristeza. E a primeira, João Gilberto, do Tom Jobim, Águas de Março. Prêmio Rádio MEC 100 anos. Apresente sua música na primeira rádio do Brasil. Acesse prêmio.ebc.com.br e faça sua inscrição nas categorias Música Clássica, Instrumental, Canção e Infantil. Prêmio Rádio MEC 100 anos. Inscrições abertas até 12 de junho para todo o país. Rádio MEC 100 anos. A primeira rádio do Brasil. A Rádio Nacional está em São Paulo. Eu sou o Celso Puga, daqui de Caieiras, São Paulo, e sempre estou ouvindo a Nacional. São Paulo ouve a Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. A preservação da água depende da sua atitude. Use a água da chuva para limpar áreas externas, regar as plantas e até mesmo lavar o seu carro. Preserve com criatividade. Rádio Nacional e você, na preservação da água do planeta. Eu fui embora, meu amor chorou. Você conhece essa música, não é? Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beija-flor. E essa nova versão? O tique-tique-tac do meu coração, renascerá. A programação da Nacional é assim, está sempre on. A música brasileira de ontem e a de hoje se encontram aqui na Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Nacional FM, música brasileira e informação. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Vambora, vambora, não para não. Clara Moreno, Bebete, vambora. E aí, Clarinha? Fala aí, escova, não vou pra casa agora não, meu. Se liga, maluco. Pode deixar, minha filha, que eu vou e cuido de tudo pra você. Vou deixar aquele coração bem quentinho. Bebete, vambora. Hoje está na hora. Bebete, vambora. Hoje está na hora. Bebete, vambora. Já está na hora. Bebete, vambora. Já está na hora. Olha! Vai raiar e você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou seu homem e você a minha mulher. Mas é quem não chora não mama. O nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais que tenho que trabalhar. Eu já não posso mais chegar atrasado, nem pensar em faltar, pois o novo gerente não fala muito, meu amigo. E depois, como é que eu posso comprar Estela Perigo, novas sandálias pra você sambar, minha amiga. Pra você sambar, vai. Bebete, vambora. Já está na hora. Bebete, vambora. Já está na hora. Bebete, vambora. Hoje está na hora. Bebete, vambora. Hoje está na hora. Olha que galo cantou, só vai raiar e você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou teu homem e você é minha mulher, mas quem não chora não mama. E o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado, nem pensar em faltar, pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois, como é que eu posso comprar estando aqui novas sandálias pra você sambar? Pra você sambar, pra falar. Bebete, vambora. Hoje está na hora. Bebete, vambora. Hoje está na hora. Bebete, vambora. Já está na hora. Bebete, vambora. Já está na hora. Só vai raiar e você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou seu homem e você é minha mulher. Mas quem não

Desmesura de paixão, é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento. Esse imenso desmedido amor vai além de seja onde for, vai além de onde eu vou, do que sou minha, do minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar de lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim. É me ver. Minha Equador, minha Equador. Ah, ah. Minha Equador, minha Equador. Ah, ah. Pesada, a onda zen.

agasalha, pois chegou uma frente fria. E o jornal falou que vai chover. Esse chover vai desmanchar a melodia de açúcar que eu fiz pra você. Anos, juro que não sei. Só sei que eu senti amor. você que eu senti amor. E pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos? Juro que não sei. Só sei que eu senti amor. E pena só eu senti amor. Só eu senti amor. Adorei, adorei. Quem gostou pode fazer muito barulho aí. Que felicidade, que felicidade. Nossa vida ficaria muito mudada. O seu amor é de interesse. E de mim você se esquece. Só porque eu não tenho nada. Se eu pudesse, virava pra você uma mamadeira, uma papadeira. A nossa vida ficaria muito mudada. Pra poder passear. Se eu pudesse, seria pra você uma rainha. Mas de mim você se esquece. Porque eu não tenho nada. Você só pensa em dinheiro graúdo. E por isso esbanja tudo. Sem saber se controlar. Dinheiro eu não posso fabricar. Pois a vontade de ser rica é que vai nos separar. O dinheiro não dá. A gente ouviu aí Nelson Sargento e Alcione, do Zé da Zilda, Germano Augusto, Se Eu Pudesse. Também Péricles, do Bruno Gabriel e Marquinhos de Moraes, Até Que Durou. E a primeira, Tiago Elninho e Zé Manuel, do Tiago Elninho, Dengo. Música de raiz, sertaneja, música caipira, moda de viola. Todos os dias, 4 da manhã, tem música de raiz na Rádio Nacional FM. Que falta eu sinto de um bem. Olá, gente, eu sou a Anastácia. Eu também estou na Rádio Nacional FM, porque o Brasil se encontra aqui. Bora cuidar da segurança no trânsito. Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições. Campanha Maio Amarelo. A Rádio Nacional entra nessa com você. No trânsito, escolha a vida. Olá, eu sou a Roberta Campos e a minha música toca aqui na Rádio Nacional. Meu bem, eu te quero muito bem. Nacional FM. Agora eu sei que você vai cantar. Vamos lá. Alceu Valença, Coração Bobo. Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Puxa com certeza, entrega pra seu Jacu. Coração bola, coração.

a minha dor e me faça, por favor, sorrir. Vem pros meus braços, vem pros meus braços. Nacional FM. Tô aí, tô na pista pra lutar. Vou munido do meu samba e minha força pra cantar. Tô aí, tô na pista pra lutar. Vou munido do meu samba e minha força pra cantar. Eu vou com meu crespo invocado. Sou da noite o convidado mais ilustre do salão. E se você prestar atenção, tem mandingo meu riscado. Um sorriso assim de lado, com sapato prateado, desenhando esse bordão. Samba cura, meu irmão. Samba cura. Samba cura, meu irmão. Samba cura. O samba cura, meu irmão. Samba cura. O samba cura, meu irmão. Samba cura. E minha força pra cantar. Tô aí, tô na pista pra lutar. Vou munido do meu samba e minha força pra cantar. Eu vou com meu crespo invocado. Sou da noite o convidado mais ilustre do salão. Desenhando esse bordão. Samba cura, meu irmão. Samba cura. Samba cura, meu irmão. Samba cura. Samba cura, meu irmão. Samba cura. Samba cura, meu irmão. Samba cura. O samba cura, meu irmão. meu irmão. Samba cura, o samba cura, meu irmão. Samba cura. Atenção, emissoras que integram a Rede Nacional de Rádios, para o top de 5 segundos. Está entrando no ar o Show de Bola Nacional. A partir de agora, a nossa equipe vai levar até você as emoções de mais uma competição esportiva. Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Campeonato Brasileiro. Show de bola nacional. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Futebol nacional. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rios. Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil. Olha aí, o timaço nacional. Bruno Mendes. Maurício Costa. Rodrigo Campos. Andrezão. André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Maraca, o palco internacional das grandes emoções. Para mais um jogão de bola, o confronto das duas maiores torcidas do Brasil. É Flamengo e Corinthians, que a Nacional vai colocar inteiro no seu rádio. Você vai conferir tudo aqui no som da Nacional para todo o território brasileiro. Bicho pegando, e a Nacional mostrando para você. Megão e Coringão, é jogão na rádio do Brasil. Tudo isso para você conferir numa muito boa com a gente. Casa cheia, Maraca lotado, 65 mil ingressos vendidos, sendo que 4 mil para os torcedores do Corinthians, com a equipe técnica que tem Rui Franklin e o Fábio Luiz. No Rio de Janeiro, na Gomes Freire 474, na Lapa, lá em Brasília, a categoria do Carlinhos Moraes e do José Alves, modulando graves, médios e agudos na mesa de efeitos, porque juntos somos mais fortes. Vem aí o Show de Bola Nacional, galera! Me amarro nesse timão, se joga com coração. Se veste a camisa legal, se é o povo sua norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional. André Luiz Mendes. Falando com a galera, sempre no caminho da sua emoção, das quatro, Mengão e Coringão na Rádio do Brasil. Destaque rubro-negro tá chegando no som da Nacional. Boa tarde, Mendes. Muito boa tarde, André Luiz Mendes. Boa tarde a todos os ouvintes ligados no Show de Bola Nacional. Arrascaeta sentiu desconforto muscular no aquecimento e está fora. Vitor Hugo entra no time rubro-negro. Everton Ribeiro também está fora por problemas musculares. Pedro está de volta ao comando do ataque rubro-negro, ao lado de Gabriel Barbosa. Beleza pura, quero saber os destaques do Corinthians. Mais uma fera está pintando na Rádio do Brasil. Maurício. Brasil. Boa tarde, Maurição. Boa tarde, André Luiz Mendes, amigos ouvintes deste show de bola nacional. São 6 jogos sem vencer, 4 derrotas, 2 empates com Luxemburgo, 3 derrotas e 2 empates. Só a vitória tira o Corinthians da zona do rebaixamento hoje contra o Flamengo. Se perder, pode até ir para a 18ª posição, caso o Cuiabá vença o jogo dele nesta rodada. O técnico Vanderlei Luxemburgo aposta na experiência de Paulinho e na juventude de Yuri Alberto para tentar a vitória no Rio de Janeiro, Andrezão. Bom, muito bom. Daqui a pouco o Coro vai comer, a bola vai rolar e ele vai analisar os 90 minutos de bola rolando no seu rádio. Vai trazer a verdadeira opinião na Rádio do Brasil. Ele... Fala, Rodrigão. Boa tarde. Tudo bom, parceiro? Um forte abraço, que honra mais uma vez estar ao seu lado e de toda essa equipe e aos amigos ligados aqui na Nacional. Um abraço a todos. Olha, André, uma expectativa muito interessante para esse jogo que envolve, conforme você falou, as duas maiores torcidas do Brasil com o Maracanã lotado. O Flamengo vem de 2 vitórias na competição, no Campeonato Brasileiro, e tem um time mais qualificado. Eu acho que isso é inquestionável. O 11º lugar que o Flamengo ocupa hoje, para mim, não é real. Flamengo, com o time, com o elenco que tem, vai brigar até o final na parte alta da tabela. Isso é o esperado. Vai sentir muito as ausências do Everton Ribeiro e, principalmente, do Arrascaeta, esse desfalque de última hora. Vitor Hugo tem qualidade? Tem. Mas, obviamente, o Arrascaeta é o cara que já há algum tempo faz a diferença para o Flamengo. Do outro lado, o Vanderlei Luxemburgo com uma dificuldade incrível em dar um padrão a esse time corintiano. É um time que, se a gente olhar o papel, tem bons jogadores, não tem um grande elenco, mas tem alguns bons jogadores, e está numa situação extremamente desconfortável. Me surpreendeu a saída do Wagner e aí ele não utilizar na lateral direita o Rafael Ramos, que é o reserva imediato, e sim improvisar o Bruno Mendes, que só pelo nome deve ser craque, mas sinceramente não entendi esse improviso. Bruno Mendes, aliás, o Rafael veio para o Rio de Janeiro, mas não está nem relacionado no banco de reservas. Corinthians é um time em formação, ao contrário do Flamengo, que é uma realidade, embora não tenha ainda jogado tudo aquilo que pode. Vejo um pequeno favoritismo para a equipe do Flamengo. Ô Rodrigo, me fala uma coisa, você entende quem é favorito para esse jogo de agora? Eu entendo que o Flamengo é o favorito. Eu, André, aquela coisa do clássico não tem favorito, eu respeito quem pensa isso, mas eu acho que pode ou pode não ter. É claro que, a partir do momento que a bola rola, as coisas podem se modificar, e no clássico normalmente isso acontece. Agora eu avalio o momento de cada um e o time que cada um tem. Eu vejo o Flamengo hoje com mais time que o Corinthians, com mais possibilidade de vencer que o Corinthians. Agora, o Corinthians ganhando o jogo, obviamente, não é zebra. Trata-se de uma grande equipe que não vive um grande momento. O Corinthians saca hoje o seu campeão de roubar bolas, que é o Fagner. Em compensação, tira um jogador que bate muito, quer dizer, faz muita falta, principalmente na entrada da grande área. O Flamengo perde de uma vez só 2 jogadores de criação, e é o grande problema do Flamengo. Quem levou a pior nessa, no seu entendimento? Teoricamente, o Flamengo. Mas, por outro lado, o Flamengo tem mais peças de reposição e mais alternativas. O Sampaoli olha para o banco de reservas, ele vê jogadores com muito mais qualidade do que o Luxemburgo quando olhar para trás e ver o banco de reservas do Corinthians. É claro que o Arrascaeta, como desfalque, é muito mais sério que o Fagner, mas o Flamengo tem outros bons jogadores. O próprio Vitor Hugo, que vai entrar, é um bom jogador, é um jogador que tem muito a crescer ainda. Então, eu acho que o Corinthians, nessa situação, levou a pior. Tá certo. Rodrigo Campos aqui no Show de Bola Nacional. Bruno Mendes, somente um jogo hoje no Campeonato Brasileiro, além de Flamengo e Corinthians, não é isso? Tem o clássico, Andrezão. Grêmio e Internacional do Campeonato Brasileiro de Futebol, Grenal, 18h30, e que deve praticamente definir aí, na minha opinião, na minha sincera opinião, Andrezão, o Mano Menezes, qualquer resultado, ele vai pedir o bye-bye lá do Internacional de Porto Alegre. Portanto, teremos aí o Grêmio Internacional 18h30, a rodada será fechada amanhã, 8 da noite, com Cruzeiro e Cuiabá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Andrezão. Legal, legal, legal, você aqui ligado na Rádio do Brasil vai conferir a partir de agora os protagonistas do clássico Mengão e Coringão para você na Rádio do Brasil. Eles vão apresentar, vão abrir o cardápio do jogo, vem aí os craques do jogo na Rádio do Brasil. Rádio Nacional. Olha aí, olha aí, ultimaço nacional. Uma vez Flamengo, o mais querido do Brasil vai a campo com o número 1 Santos. Sistema defensivo tem 43 Wesley, 15 o zagueiro Fabrício Bruno, 4 o zagueiro pela esquerda Léo Pereira, fechando o sistema de defesa do Flamengo, número 6 Ayrton Lucas. O meio campo tem 5 o chileno Eric Pulgar, 8 Thiago Maia, 20 Gerson e número 29 Vitor Hugo. O ataque tem 10 o capitão Gabriel Barbosa, o Gabigol. Número 9, o da reverência, o artilheiro Pedro. Técnico argentino Jorge Sampaoli. Relacionou para o banco de reservas. 25, Matheus Cunha. 2, uruguaio Varela. 3, Rodrigo Caio. 30, Pablo. 23, Davi Luiz. 16, Felipe Luiz. 32, o chileno Vidal. 42, o Matheus França. 40, Matheus Gonçalves. 11, Everton Cebolinha. E número 31, Marinho. Nacional. Maurício Costa. Salve o Corinthians. Querendo sair da zona do rebaixamento, o Corinthians. Escalado com camisa 12, o capitão Cássio. Zaga do Timão, 25, uruguaio Bruno Mendes. 34, Murilo. 4, Gil. E na esquerda com a 21, Matheus Bidu. Meio de campo do Timão tem o 5, Fausto Vera, 7, Maicon, 15, Paulinho. E no ataque, 28, Adson, 10, Roger Guedes. E com a camisa 9, Yuri Alberto. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem como opções no banco de reservas, além do 22, Carlos Miguel. 6, Fábio Santos, 11, Romero, 14, Caetano. 20, Juliano, 23, Wagner, 27, Pedro, 29, Rony, 30, Matheus Araújo, 36, Wesley, 41, Felipe Augusto e com a 77, Christian Barleta. Alegria da galera nacional. Árbitro gaúcho para apitar Flamengo e Corinthians, Rafael Rodrigo Klein. Ele é auxiliado pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, e pelo Maurício Coelho Silva Pena, do Rio Grande do Sul. E temos VAR. E o VAR está a cargo de Igor Júnior Benevenuto, árbitro da FIFA de Minas Gerais. Com a galera, as feras prontas para você. Os 22 já estão definidos para esse confronto nesse momento. No centro do campo, o Fagner, o goleiro Cássio, ao lado do Gabi, tirando aquela foto com o trio de arbitragem para fazer o sorteio aí. Vamos saber aí, já na primeira parada do jogo, quem vai ser bem. Oi, Maurício. É quem não chora, não mama, né? O Bruno Mendes, o zagueiro, não o nosso Bruno Mendes. Durante essa semana, ele pediu uma reunião com a diretoria do Corinthians e se questionou. E questionou a direção do Corinthians por que ele não estava sendo aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, se era algum tipo de punição por ele ainda não ter renovado o contrato. A diretoria o convenceu de que não, que era apenas uma opção técnica do treinador. E está aí o Bruno Mendes hoje como titular na equipe do Corinthians. Legal, esse é o bicho pegando a Nacional, mostrando pra você, casa cheia no Maraca hoje, casa cheia no Maraca pra bola rolar, já a bola vai rolar às 4 da tarde, tá tudo quase pronto no Maracanã, pra bola poder rolar, lembrando que o Arrascaeta sentiu dentro do campo, já não é o primeiro jogador do Flamengo que sente no aquecimento. né? O Everton Ribeiro antes já tinha acontecido isso com ele. Teve um outro jogo que num aquecimento, um jogador do Flamengo, não me recordo agora, em meio ao aquecimento, largou. Foi uma partida dessas aí há pouco tempo. Foi o próprio Arrascaeta, viu, é, pode até ter sido. Sentiu e também ficou fora do jogo aí. Jogadores fazendo aquela corrente no gramado do Maracanã. Prepare o seu coração. Vem aí 90 minutos de emoção. Com bola rolando no seu rádio, galera. Futebol é aqui na Rádio do Brasil. Vai começar Flamengo e Corinthians. É a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Tá tudo prontinho. Pra bola rolar. O Flamengo ataca pra esquerda no seu rádio. O Corinthians ataca pra direita no seu rádio. Você ligadinho no Show de Bola Nacional. Aqui pra você conferir. No Show de Bola Nacional, à minha esquerda vai estar Maurício Costa, à minha direita o Bruno Mendes. Está tudo prontinho, galera. Está rolando a bola, Brasil! Com a galera aqui do microfone esportivo do Brasil, o som da Nacional vai trazendo a bola ao Corinthians, domina de primeira, Fausto Vera soltou pra Yuri Alberto, Roger Guedes passou, botou na frente, perdeu o impasse da bola, ele volta, faz o giro no bico da grande área, girou, contornou, jogada, vai botar na cozinha, dois do Flamengo em cima dele, ela voltou de primeira, vem cruzamento direto do Watson pra botar no cofre, bate na zaga, escanteio para o Corinthians, Bruno Mendes. Escanteio para o Corinthians, começou a todo vapor pelo lado esquerdo, cruzamento do Matheus Bidu, a bola bateu nas costas do defensor do Flamengo, é escanteio, o Michael vai lá pela esquerda para fazer a cobrança e o inspetor Costa me lembrou aqui, Andrezão, foi o Gerson diante do Botafogo, viu, Andrezão? Ah, tá certo, maravilha pura. Vem ela aí pra boca do cofre, escanteio pro Corinthians, corrida pra bola, batida pra esquerda na boca do cofre, subiu a zaga, tirou na cobrança do Matheus Bidu, ela volta pra ele mesmo, ele toca de cabeça, voltou de primeira, Matheus levantou, bateu errado, a bola toca na cabeça ali, o jogador que é o Gabi, na bola se perde pela linha de lado, da lateral, favorece o Corinthians, o próprio Bidu já cobrou de primeira, tá valendo nada disso aí, que o Abel mandando voltar lá, porque não autorizou nada. Vai organizar ali a festinha, tá olhando para um lado, né? Tá chamando alguém ali, tá para lá e para cá, tá discutindo, tá conversando, já com... Ah, adivinha, Bruno Mendes, quem é que tá no... Não, acho que ele tá fazendo só um comunicado ao jogador, acho que ele tá sem a comunicação, né, com o VAR, de repente é isso, ele foi só comunicar ali, deve conversar também com o Cássio, capitão da equipe do Corinthians. Me parece que seja isso, viu, André Zé? É, vamos aguardar ali para ver o que vai conferir. É o VAR, acho que o problema é o VAR. Pelo gesto do Pedro, tudo indica mesmo, Andrezão. É, vamos aguardar para ver o que vai seguir aqui para frente. A bola fica rolada ali pro jogador do Corinthians que domina primeiro. É o Watson, tentou fazer jogar no mercado pelo jogador que é o Ayrton Lucas, botou de primeira, calcanhar na bola, soltou para Gerson, se manda, encosta pelo meio de campo. A bola é boa pro Vitor Hugo, atropelado no meio do gramado. É falta nele, Maurício! Ele vai substituindo o Arrascaeta, não deu tempo nem de pensar, né? Quando ele foi mastigar a bola, já tomou uma pancada por trás, por ali. E a falta marcada, a pancada foi do Maicon. Bicho Pegando Internacional contando tudo pra você no som do Brasil. Léo Pereira se enroscou na primeira volta lá atrás, recomeça tudo ali com o Santos. Sai da meta, sai jogando pelo setor direito no gramado para Fabrício Bruno. Ele domina pelo Flamengo, se manda pela direita no gramado. Ele vai caminhando, próximo à linha que ele vira a cancha. Ultrapassou a linha que ele vira o gramado, bateu de primeiro, entregando o Eric. Eric voltou a jogar, voltou pra Wesley da direita. Wesley Samba na frente do primeiro. Se quiser, tem jogar atrás. Agora recomeça tudo com o Léo. Léo Pereira bota no chão, Thiago Maia pede para receber. Ele cutuca primeiro pro Fabrício Bruno. Fabrício Bruno arma pro Eric, Eric domina, tá dois na passagem pra ali, tentou botar nas costas da zaga, chega primeiro o Bidu, Gabi dá duro nele, ela vem de novo agora pra briga por ali pelo centro do gramado, agora rasga de qualquer maneira, por ali o jogador que era o Murilo, rasgou errado, a bola sobrou aqui atrás pra zaga do Flamengo, Romar, 3, oi! Confirmado, o VAR não tá funcionando, decisões de campo serão as definitivas, né, Andrezão? Meu amigo, isso vai dar uma lambança. A bola tá ali do lado direito. O Iorio se virar na esquerda. Tem o Roger Guedes. Ele tinha um 2 do Corinthians. A zaga do Flamengo rifa. Ele até que tentou, Bruno. Eu senti que ele tentou, mas não deu. O lado direito do Flamengo tá completamente aberto. Pela segunda vez que o Corinthians desce, o lado tava aberto. É porque o Roger Guedes errou no passe com o pé direito. Que o pé esquerdo dele é que é o bom. Se pega direitinho, meu amigo. Tinha 2 jogadores do Corinthians prontinhos pra marcar o gol. 0-0, comecinho de jogo no Maracanã. Futebol é aqui, na verdadeira e mais importante rádio do Brasil. Lateral para a equipe do Corinthians, fazer a cobrança pelo centro direito. Bruno Mendes vai para o lateral pelo Coringão. Ele bateu no primeiro, descarregou para o peito do Uriel, botou errado na bola. Rouba Eric, chamou, falou. O que me causa estranheza é perceber que o equipamento não está funcionando com 1 minuto de jogo. Será que não foi testado antes? É, bicho, isso é uma loucura. Eu tenho coisas que eu também não consigo entender, mas vamos pra frente. Olha o Fabrício Bruno, ele domina pelo Flamengo, sai jogando pelo Santo Jeito, agora botou para Vitor Hugo, deslocado. Vitor Hugo vem, dá um tapa nela, bate errado na bola, vem na cobertura por ali, roubo, Thiago Maia lá atrás agora. Flamengo já começa a sentir a dificuldade de um armador, de um homem de toque de bola. Daqui a pouco o Rodrigo vai falar aqui na rádio do Brasil. Olha o Léo Pereira dominando, já esticando de primeiro para Gerson. Gerson vem com a jogada, solta para Thiago Maia pelo meio de campo, efetua a jogada, botou para Eric. Eric vem de novo na esquerda, tem o Ayrton Lucas livre, ele parou, brecou, fez o giro, fez o contorno, botou no meio. O Gabi vai girar pra lá, pra cá. Chamou a jogada, cutucou de primeira. Ayrton Lucas invade pelo meio, costurou o primeiro, seguro, botou pro Gerson. Tenta grande área atrás agora pro Pedro. É perigo, bateu travado com a zaga do Corinthians. Vem de novo pra buscar. Na segunda bola ele rouba. Ela fica ali na, pro Eric bater na primeira, segunda. Rouba Paulinho, vem com tranquilidade pra ele. Gerson chegou fungando em cima do Paulinho. O árbitro já parou e deu uma falta em cima do jogador da equipe do Corinthians. Hora certa do Brasil. Maraca, 4:05 da tarde no Rio. Belê, belê. Aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom. O tempo não para. Acerte o seu pelo meu Nacional. Marca pra você, galera. 5:06. Primeiro ato do espetáculo Nacional. Tá tudo igual, ninguém é de ninguém no Maracanã. Flamengo e Corinthians 0-0. Futebol é nacional. Futebol é nacional. Lado a lado com a galera. E ontem a Nacional transmitiu o clássico vovô pra você. Deu fogão ontem com o gol do Vitor Cuesta. Botafogo 1, Fluminense 0. A Nacional acompanhou pra você. Meio de semana movimentado. Meio de semana tem Copa Libertadores da América. Ali uma falta pelo sistema defensivo. O próprio Fabrício Bruno vai, porque o árbitro já tá indo lá pra falar alguma coisa com alguém. Foi falar com o Paulinho ali, tá voltando. Esse cara tá gosta de ficar pra lá, pra cá, falando. Hoje sim não, hein, André? Oi? Hoje tá prometendo, hein? É, eu tô sentindo que a viabilidade é grande do Alan Bans. A bola tá mais atrás ali pro Ayrton Lucas. Ayrton Lucas domina, bota no chão, levanta a cabeça de prima. Bate pro jogador que é o Fabrício Bruno. Ele vem tenteando, não pisa na criança, faz o giro. Equaciona a jogada aqui pelo setor esquerdo, bate forte demais. Gerson mesmo assim domina. Acossado de primeiro ali pelo jogador do Corinthians. Ele protege bem, a bola sofre a falta. A falta foi do Adson em cima do Gerson. Ele mesmo tá pronto pra cobrança ali pelo setor direito. 7, primeiro tempo, 0-0. Ele solta a bola atrás agora pro Fabrício Bruno, domina, Fabrício Bruno, vem ele caminhando com o Gabigol, recuado no campo defensivo do Flamengo, ele solta de primeira, entregando para Fabrício Bruno, analisa a jogada, curte de primeira até Léo Pereira, lado esquerdo, volta de primeira de novo pro jogador que é o Fabrício Bruno, Flamengo toca a bola, gasta a bola no sistema defensivo, ficou ali pro Vitor Hugo limpou, liberou a jogada pro jogador que é o Fabrício Bruno, ele vai recuar a jogada, para, com todo o Corinthians agora no seu campo defensivo, Eric vem na jogada, buscou até o Fabrício Bruno, meteu na canhota, entregando para Léo Pereira solta de prima, rolou macia para Ayrton Lucas no meio, deixou passar o Gerson. Sobra Paulinho, fica com ela pela equipe do Corinthians. Bate primeira, tenta o Yuri Alberto, meteu o calcanhar vindo na bola, botou pro Watson lá no esquerdo na grande área. A bola é boa nas costas do Yuri Alberto. Mesmo assim, deu tempo para ele fazer a evolução, pegar o Ayrton Lucas, tomou a carteira na moral, sai jogando pelo Flamengo. O toco errado na bola, já soltaria. Vem pro Bruno, Mendes domina atrás agora pelo Corinthians. Faz jogada, aperta o Flamengo, a saída de bola. Paulinho, vamos para trás pro goleiro Cássio, 8 do primeiro tempo, e já dá pra ver o Rodrigo Campos que visivelmente o Flamengo sente falta de um jogador de outro sistema de operações ali no meio, né? O que era esperado, né? Porque você perder Arrascaeta e Everton Ribeiro, principalmente o Arrascaeta, que é o grande articulador, é o cara que faz chegar a bola com muita qualidade no ataque do Flamengo, para servir Pedro, para servir o Gabigol, Flamengo naturalmente ia ter essa perda. Agora o Flamengo tem que ter criatividade e aproveitar que tem mais a bola para... Ó, parece que o Thiago Maia sentiu, hein? E criar alternativas. O Corinthians parece que está deixando o Flamengo jogar para buscar um contra-ataque. Sabe que do outro lado tem mais qualidade, mas vai tentar matar um jogo no contra-ataque, ou pelo menos, é claro, abrir o placar no contra-ataque. E se você disse que o Thiago Maia sentiu, então tem dois aí, que o Fabrício Bruno está no horizontal aí, Bruno Mendes. É o Fabrício Bruno, sentiu por ali quando ele veio, me parece que joelho esquerdo, ele botou a mão ali no joelho esquerdo mais propriamente, fez uma massagem ali, está caído nesse momento, preocupa a comissão técnica, o departamento médico do Flamengo, que tem três opções no banco. Tem o Pablo e o Davi Luiz que jogam mais pro lado esquerdo e o Rodrigo Caio que joga mais pro lado direito. Exatamente isso. O joelho esquerdo do Fabrício Bruno está recebendo atendimento do Dr. Tanuri ali. O Davi Luiz já está se preparando, está aquecendo. Lá vem o Davi Luiz, hein, Andressão? Falta quanto tempo aí? O Davi Luiz já cumpriu aquele negócio de que tem que jogar tanto tempo para renovar o contrato? Deve estar bem encaminhado. São poucos minutos, hein? São poucos minutos. Se não me engano, vai dar uns 28 minutos para ele completar a meta, para ter automaticamente o seu contrato renovado com o Flamengo. E muitos torcedores do Flamengo hoje querem que o tempo pare. Que o tempo não continue. Para o relógio! Isso é uma coisa complicada. Stop the count. É verdade. Muitos chamam ele de chama-gol. A bola vem ali para o Ayrton Lucas. Ele domina, vem caminhando pelo Flamengo. Trota de primeira, a bola vem jogada por ali. Voltou pelo Léo Pereira. Oi! Voltou o Fabrício. Voltou. Vamos ver como é que ele está no test drive dele ali. Ele pela canhota, já dá um pique por ali. Chama a jogada, entrega para o Wesley. Deixou passar sarrafo nele para cartão, Maurício! Para cartão. É para cartão, porque o Wesley fez uma bela jogada, driblou apenas com o corpo, não precisou tocar na bola, fingiu que ia dominar e deixou ela passar, e no que ele deixa passar, acaba recebendo ali um carrinho lateral que só avisou o jogador do Flamengo, o árbitro não marcou nada. Para mim, era uma falta para cartão amarelo para o Matheus Bidu, o árbitro não deu, falta pela direita de ataque do Flamengo, junto à risca lateral já cobrada. Pra dentro na grande área, vem a zaga pra tirar de qualquer maneira. Rifa o perigo na boca do cofre. Voltou. Lá vem Corinthians. Oi! Voltou o VAR. O VAR agora tá de volta. Seja bem-vindo. A bola está dominada ali para o Gabi. Gabi levanta a cabeça, gira tudo na canhota, botou para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas bota no chão, Gerson Félix recebe, faz a equalização, jogada mais atrás agora para Léo Pereira. Léo Pereira vem caminhando, vem tramitando. 11 do primeiro tempo, 0-0, o placar do Brasil para você. Flamengo e Corinthians no seu rádio. É a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele toca a bola, ela fica agora para o jogador que é o Fabrício Bruno. Ultrapassou ali, que ele vira o gramado, ganhou espaço, o inimigo. Eric pediu para jogar, ele prefere combinar a jogada, combinou ali para o Vitor Hugo. Vitor Hugo domina, traz para a perna esquerda. Agora cavuca pelo meio, libera a jogada. Então libera a jogada para o Thiago Maia. Thiago Maia levanta a cabeça para Léo Pereira. Léo Pereira vai soltar a jogada para lá, para cá, a parada breca. Olha, se quiser tem o Ayrton Lucas. Ele prefere centrar, jogando, botou para Gerson pelo sistema esquerdo no gramado. Evoluiu mais atrás agora, entregando para o Ayrton Lucas dominar com tranquilidade. Sai jogando, ele equilibra a bola, botou lá na direita para Fabrício Bruno. 12 do primeiro tempo, 0-0. Ultrapassa ali, aquele vira o gramado. Fabrício Bruno tem o Wesley pedindo. Já recebeu o Wesley por ali na lateral do gramado, agora foi, cortou o primeiro, cortou o segundo, botou de primeira pelo meio, a bola vem de novo, rascada, sobra agora para o Léo Pereira. Léo Pereira chama o Flamengo para o jogo, deu tapa errada na bola, Thiago Maia recupera na cabeça da grande área, vem para o Gerson, Gerson dominando, soltando, entregando ali para Ayrton Lucas, faz giro de corpo agora, tentou na habilidade, Bruno Mendes vai na cola dele, ele rola macio mais atrás agora para Léo Pereira. Léo Pereira domina, volta a jogada com Ayrton Lucas, faz o tempero, entregando de primeira para o Eric, ele já bateu forte demais, era para passar direto, mesmo assim, interceptou o Vitor Hugo, caminhou pela meia direita, ele ataca no Flamengo, soltou para o Gabi, a bola é boa, dominou, entrada na grande área, de novo agora para o Vitor Hugo, vai levantar, ameaçou na primeira, não pode, está seguro, rolou, mas sim, entregando para o Gabi, Gabi vai rolar, rolou para o Wesley na direita, é perigo, vai fazer o giro, tentou a jogada e botar o de calcanhar o Gerson ali, preferiu esperar a chegada de um, dois, Gerson vai para dentro agora, chama a jogada, para lá, para cá, ganha o lateral, não, a bola saiu, caiu sozinho, jogador do Corinthians, é lateral que favorece a equipe do Flamengo, Maurício. É isso mesmo, o Gerson inteligente, né, eram dois na marcação, ele viu que não ia conseguir levar vantagem, acabou deixando o Maicon se atrapalhar sozinho, negão no ataque. A bola fica para Ayrton Lucas, lado esquerdo na grande área, dominou, vai passar o pé em cima da bola, passou, evoluiu a jogada, vai para a linha de fundo, já deixou o Bruno Mendes a salvar e cruza Bruno Mendes de carrinho, bota para a linha de fundo, escanteio, Maurício! É, Bruno Mendes ali, improvisado, na direita, sem o Fagner, se fosse o Fagner, o Ayrton Lucas não passaria, a bola passaria, o Ayrton Lucas ficaria. O Bruno Mendes pressiona a bola, escanteio para o Flamengo pela esquerda de ataque, é o primeiro do Mengão, quem sabe na bola aérea. Vem ela aí, galera. Eric Pulga tá preparado para a cobrança. Todo mundo vai suspender na área do Coringão. Ele vai para a bola, correu para a miniatura, botou direto para a boca no gol. Cássio sai de soco para tirar. Ela fica ali no meio do caminho. Mergulha de cabeça para ali. Wesley botou ali para o Gerson da coxa para o terreno. Amassou com carinho. Que bundão entregando para o Eric. Na canhota, a bola é boa. Gerson passou, recebeu. Vai tentar o cruzamento, vai segurar. Segura a miniatura. Bruno Mendes está ali, no vácuo dele. Ele recolheu, deu um tapa nela de direita, botou para o jogador que é o Thiago Maia. Evoluiu a jogada para o Eric. Eric, se quiser, tem o Gerson ao seu lado. Fez jogar com o Gerson, combinou. Passou a bola de primeiro, entregou para o Ayrton Lucas. Entrada na grande área, rolou macio. A bola é boa. Na direita para o jogador que é Wesley. Levantou para a boca no gol. Quem sobe, ninguém. Chega Bruno. Chega Bruno Mendes para tirar. Adson ia ficando com ela. Rolou macio. Thiago Maia levantou para a boca no gol. Passa por todo mundo. Domina com tranquilidade por ali. O Matheus Bidu que rasga pelo Corinthians. Ela ficou na interceptação do jogador Fabrício. Bruno Flamengo está em cima. Ela fica para o Eric. Não soca, botou, caiu o Paulinho, na puxadinha nele, o árbitro parou e marcou a falta que favorece a equipe rubro-negra, já cobrada pela direita. Ela fica agora para o Gabigol soltou de primeira, entregando para o Wesley. Wesley domina para Gabi de novo, está em intermediária, transa, jogada por ali, já encostou de primeira para o Fabrício. Bruno, chega o Thiago Maia, aparece para receber, descola legal, jogada para a esquerda, agora para o Vitor Hugo. Vitor Hugo dominou, tentou o trabalho de bola ali com o Wesley. Wesley castigou a bola, botou para o jogador, o Thiago Maia chegou com o corpo dele, o Paulinho na primeira para dividir, e aí a bola está ali com o Bidu. Ele e o Wesley levantou, petequeou e rasga de qualquer maneira, a bola viaja, vai cair para o círculo médio do gramado. Vitor Hugo mergulhou de cabeça, botando o comando do ataque agora. A zaga do Corinthians chega, limpa e libera. Ela ficou para o peito do Gerson, maciou com carinho. Que bico de chuteira, botou ali para o Ayrton Lucas dominar. Hora certa do Brasil! Maraca, 4:15 da tarde, confira comigo. Sétima rodada no Brasileirão. Aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, o tempo não para, acerte o seu pelo meu. A Nacional marca para você, quinzão, quase 16. Primeiro ato do espetáculo, ninguém é de ninguém no Maraca. Nacional. Tá tudo igual, Mengão e Coringão, 0-0. Falado com a galera do som forte no Brasil. A bola volta com o Flamengo pelo setor direito do gramado. Ela vem castigada por ali para o jogador que o Wesley. Wesley domina, pisa na criança, volta atrás agora para Fabrício Bruno. Ele tem uma jogada para o Flamengo. Lá vem ele caminhando, pé direito na bola. Inverteu a jogada na canhota para o Ayrton Lucas. Botou no terreno Bruno Mendes, dá combate em cima dele. Aperta, aperta forte. Ele vem na contramão ali para fazer a jogada. Tocou miudinho para o Léo Pereira. Léo Pereira faz jogada lá atrás para o goleiro Santos. Sai da meta do Santos com o pé direito. Encosta de primeiro para o Fabrício Bruno. Ele vem trabalhando a jogada 16,5, Rodrigo Campos. O que você está vendo aí, Rodrigão? Flamengo melhorou muito nos últimos 5 minutos, tem totalmente a posse de bola, pressiona o Corinthians estrategicamente. O Corinthians se fecha muito bem lá atrás, tem sempre dois ou três jogadores a mais que jogadores do Flamengo, e o Flamengo, por sua vez, sente a falta desse homem de criação, que não tem o Arrascaeta e nem o Everton Ribeiro, e essa função começa a ser exercida pelo Gerson. Recua para buscar a bola e é o cara que tenta dar qualidade nesse passe para a bola chegar bem lá na frente. A bola fica ali de novo para o Flamengo. Rodrigo Campos comentando e analisando para você no microfone esportivo, na verdadeira e mais importante rádio do Brasil. Olha o Eric botou de primeira, entregando para o Gabi, derrubada. Entrada na grande área, falta nele, Maurício. É, o Gil falou que foi na bola. De fato, o Gil ele acaba indo na bola quando o Gabi faz o giro, mas depois de ir na bola, antes na verdade de ir na bola, ele vai por cima, dá um tranco em cima do Gabi, na cintura e também lá no ombro, por trás é falta. Falta marcada a favor do Flamengo, uma falta perigosa e já cobrada. a cobrar, entregando na perna direita agora para o Wesley, volta lá atrás, entregando para o goleiro Santos, galera do Brasil. Santos vem com ela, 17 no primeiro tempo, segue 0-0, placar da Nacional, Flamengo e Corinthians para você. Olha a bola rolada na canhota, entregando de primeira ali para o jogador, que é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas domina, faz o giro para o Gerson, bota no terreno, pé canhoto na bola, trivendo de primeira, forte demais para o Bruno Fabrício. Bruno mesmo assim estica para pegar, encostou de primeira para o Gerson, apareceu para receber, vem de novo, toque de bola por Eric na meia lua do gramado, dominou do primeiro, segundo, rolou para o Gabi. Agora, galera, vai sair o gol, ele correu para a bola, bateu mascado na zaga, para a linha de fundo, escanteio, por pouco a casa não cai, Maurício! É, o Gabi, quando ele recebeu a bola, ele era para ter girado já chutando de canhota, mas tentou dar um passe a mais, acabou perdendo o ângulo, a zaga do Corinthians conseguiu se recuperar, bateu de novo, na minha opinião, no Gabigol e foi pela linha de fundo. Para mim era tiro de meta para o time do Corinthians, o árbitro entendeu como escanteio, o próprio Gabi Tanella. É, a galera do Brasil, o Gabi pede a galera do Maracanã, ele tá pronto para cobrar sua prova, viu? O VAR ali, vem cruzamento aí, para dentro da grande área, tá todo mundo esperando a minha miniatura lá dentro, todo mundo esperando a criança lá dentro. Gabi vai arredondar, menina, correu pela bola, bateu direto pela boca do fundo, passou por todo mundo, sofreu de primeira, pro Thiago Maia, vai queimada ali pra Gerson, aí naquela região que o Flamengo não chuta gol, parceiro, ele encosta agora de novo, devolvendo pro jogador que é o Vitor Hugo, trabalhou, jogada pra Gerson de novo na entrada na grande área, ele tá na intermediária, vira o jogo pra Wesley, Wesley matou com carinho, botou no terreno, cara a cara com o inimigo, vai chamar pro duelo, prefere fazer a jogada mais atrás agora, pro Fabrício, pra dominar pela equipe do Flamengo, ele domina, vem saindo pro jogo por ali, encosta a jogada mais atrás agora pro Thiago Maia dominou, ele vai fazer o giro, temperou, jogada, botou de primeira pro Gerson, sai jogando, limpando, liberando pro Flamengo, botou de primeira, Fabrício Bruno, entrada na grande área pelo setor direito, já de primeira, tenta jogar por ali pro jogador que é o Wesley amaciou pro Eric levantou do outro lado, o toque de cabeça pra dentro da grande área, Gil chega na primeira pra rifar, Flamengo faz proteção, a primeira, a segunda, tem o Corinthians pra roubar essa bola, uma bola importante, Adson domina, se manda pelo setor esquerdo, o gramado, botou forte demais, Eric chega pra cobertura do Flamengo com absoluta tranquilidade, você jogando pelo Mengão. Oi. Durante a semana, o Jorge Sampaoli treinou exaustivamente depois do Fla-Flu, que o Flamengo não conseguiu chutar a gol exaustivamente. É, chutes não só de dentro da área, como também de fora da área, tentar mais esse tipo de lance, Andrezão. Certo, e parece que não deu efeito até agora não. A bola tá ali dominada pro Eric pisa na bola, faz o giro de corpo no gramado, vai tentando fazer a jogada de primeira, entregando para Fabrício, Bruno levantou lá no costado, botou na canhota, a bola é boa a bola para ele, domina, redondo de primeira, botou pro Thiago Maia fazer levantamento, na moral, entrega de primeira, lá atrás pro goleirão do Flamengo, sai jogando, hora certa do Brasil, 4:20 no Rio, 25 a temperatura do Maraca, confira comigo o clássico aqui rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, acerte o seu pelo meu, o tempo não para, Nacional marca pra você, galera, 21, primeiro ato do espetáculo, tá tudo igual, ninguém é de ninguém, galera do Brasil, confira comigo, Flamengo e Corinthians 0-0, eu também. Lado com a galera, Gabi tentou impulsionar pra dentro da grande área, chegou primeiro no corte, Fausto Vera, ela fica ali pro Thiago Maia, o Flamengo começa a apertar o Corinthians, um bolão na canhota agora, pro Ayrton Lucas, dominou, fez o jogador defeito, o rola atrás agora, o Thiago Maia botou lá do outro lado pro Wesley matou, botou no terreno, entregando de primeiro pro Gabi, vai levantar pra cozinha, levantou direto pra boca, o Gil subiu de cabeça, despejou, ela ficaria ali do lado esquerdo pro jogador que era o Thiago Maia, perde a bola, sobra e Yuri Alberto domina, vai tentar fazer o jogador defeito, tentar botar o Roger Guedes, chega primeiro por ali no meio do caminho, o Gerson dominou, botou na frente, foi tocado por baixo na bola, na moral, também achei que não houve absolutamente nada, hein, Maurício? É, mas antes, na minha opinião, o Paulinho dá uma puxada na camisa do Gerson, né? O corte final, beleza, foi na bola, realmente, ali do Maicon, mas pra mim o Paulinho dá uma puxada no Gerson antes e acaba fazendo a falta. O Gerson tentou continuar, não conseguiu, porque veio depois o Maicon na bola, um pouco mais forte, né? Mas foi na bola e tá machucado, o jogador do Flamengo tá caído no gramado. Agora, só um adendo, né? Mais um jogador do Flamengo caído no gramado, né? O Fabrício Bruno se machucou sozinho, voltou, que bom. Mas esse gramado do Maracanã, Flamengo e Fluminense, Vasco, se acertem. Dá para os três jogarem juntos e ajeitarem esse gramado direitinho, hein, André? É verdade, também acho que com consenso tudo rola. Um diálogo é a melhor maneira de dirimir qualquer problema entre duas ou três partes ou até mais. Mas os caras não querem dialogar, querem botar o negócio do orgulho, o problema da vaidade, da rixa, enfim. Isso é que é complicado. O Gerson está caindo, está sentindo no gramado do Maracanã, ele caiu de mau jeito ali, parece que bateu com o ombro, mas está tudo já restabelecido ali. Com o Gerson, que está chegando, vai ter que sair de campo agora, sendo retirado ali pelo doutor Márcio Tanuri, vai caminhando carinhosamente à beira do gramado. E hoje tem No Mundo na Bola da TV Brasil, você vai curtir tudo no Campeonato Brasileiro, os clássicos, tudo sobre as oitavas da Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, comando no Sérgio do Bocage, 9 da noite na tela da TV Brasil. E hoje os convidados são craque Zenon, a fera, ídolo do Guarani de Campinas, e o Sorato, ídolo do Vasco, fez gol de título no Brasil. Brasileiro, é parceiro, só fera. O Maurício Costa e o Rodrigo Campos também vão estar nessa hoje no Mundo na Bola, 9 da noite na TV Brasil, pra você. A bola tá dominada agora atrás pro jogador que é o Léo Pereira. Léo Pereira faz jogada armada por ali, para a bola com o Fabrício Bruno, joga de primeira, entregando para Léo Pereira, ultrapassa em equilíbrio, gramado apertado pelo Ian Alberto, cutucou de primeira, na canhota agora o Watson tá em cima ali, do jogador que é o Ayrton Lucas, faz jogada, volta, jogada, arma, tenta, trabalho de primeira, botou na direita para Eric. Eric se manda para o Flamengo. A bola é boa, boa bola para ele. Tentou arrochar, ninguém na jogada. Ele prefere botar mais atrás. O Corinthians completamente fechado. Flamengo tem a posse de bola ampla do jogo, mas não consegue definição. Ela fica de novo agora para o Léo Pereira. Bota no meio errado na bola. Paulinho chega, corrige para Fausto Vera. Fausto Vera caminha pela equipe do Corinthians. Está jogando, meteu o bolão do outro lado para o Roger Guedes. A bola é boa, a bola aprofundou. Jogada, pintou legal. Roger Guedes, ele bate bem na bola, meteu o gol. Guedes, primeiro minuto, cruzou para a boca do gol. Passa a boca na meta, linha de fundo. Atiro de meta, Bruno Mendes. Tiro de meta, na minha visão, posso estar equivocado, mas o Santos chegou a encostar nessa bola. Mais um contra-ataque. O Corinthians vai jogar por essa bola aí, assim como jogou com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, perdeu por 2-0. Vai jogar fechadinho, buscando a bola do jogo. Dessa vez puxou o Roger Guedes, tentou por ali o lateral esquerdo, o Matheus Bidu, acabou não conseguindo. Ela acabou saindo em tiro de meta. O Flamengo já fez a cobrança e vai pro jogo. Hora certa no Brasil. 4h25 da tarde no meu, galera, girando o placar do Brasil. Aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom. O tempo não para. Nacional marca para você. Acerte o seu. Pelo meu, a Nacional confirma 25 passadas. Primeiro ato do espetáculo. O placar tá paradão no Maraca. Ninguém é de ninguém. Coringão e Mengão 0-0. Futebol é nacional. Futebol é nacional. Andrezão, André Luiz. Lado a lado com a galera. Bola foi esticada por Gilberto. Para mim, uma jogada dupla aí, Bruno. Impedimento e falta. É, a falta o juiz marcou. O impedimento, vamos acompanhar aí o auxiliar número 1, o Nailton Júnior de Souza Oliveira, da FIFA e da Federação Cearense de Futebol. Mais uma vez pelo lado direito da defesa do Flamengo, chegou o Corinthians, segue 0-0 para cá, Nacional. O Gerson domina, se manda pelo meio, o gramado soltou de primeira para o Pedro, Pedro botou mais atrás agora, evoluiu, jogada botou na canhota agora para o jogador que é o Ayrton Lucas, faz o giro, encosta de primeira para Thiago Maia vem, o Gerson fere pelo meio, ele bota mais atrás um pouquinho agora para o Fabrício Bruno vem na convenção, 26 primeiro tempo, 0-0, ele solta agora para Vitor Hugo se encaminha na entrada da grandeira, dá um tapa na bola, rolou para o Pedro, se livrou do primeiro, botou de novo agora pro Vitor Hugo, fez o giro, analisou a jogada, soltou pro Gabi de primeira, botou lá no fundo, mas botou errado pro Wesley, a bola saiu direto pra linha de fundo, hein, MC? É, o Gabi achou que o Wesley já tinha corrido, né, e ele não tinha, ele tava parado ali esperando a bola no pé. O Gabi também deu uma profundidade demais, né, foi vertical demais esse passe e ficou difícil no lateral, pro jovem lateral direito do Flamengo, que ganha mais uma chance de Jorge Sampaoli. Tiro de meta pro Corinthians, o Cássio não tem pressa alguma, 0-0 no placar nacional. Era ligada no futebol na Rádio do Brasil, mandar um abraço aqui pra Val e pro Marcelo. Casal esperto, tá ligado na Granja do Torto lá em Brasília, conferindo, vibrando com seu Flamengo. A bola toca de primeira pro Adson, descarregou a bola de primeira, botou a bola direita pra Fausto Vera, se manda pelo lado direito do gramado, dá um breque na bola, travou na intermediária, vira o jogo livre sempre do outro lado, lado direito do Flamengo, deu a teta, ele dominou, tentou a tabela, botou no meio pro Yuri Alberto, chega a zaga do Mengão pra recolher de primeira, ela fica com o Matheus Bidu, ele botou de novo agora pro jogador que o Adson tentou jogar pro Roger Guedes, dentro da grande área, o jogador que era o Yuri Alberto chega primeiro. Léo Pereira, que categoria! Tirou na maldade, saiu bonito pro jogo. Mesmo assim, recupera o Corinthians. Paulinho, Paulinho vem com ela, trabalha mais atrás um pouquinho, faz jogada de efeito agora. Botou na cabeça da grande área. Recomeça tudo, Corinthians. Poderemos dizer o seguinte, meu caro Rodrigo Campos. O jogo não tá bom não, hein, Rodrigão? É, o Flamengo tem muito mais posse de bola e o Corinthians entendeu que o Flamengo com posse de bola, mas sem chutar gol, não vai levar perigo nunca. Aí o Corinthians se fecha todo lá atrás, tenta sair no contra-ataque com o Roger Guedes ou com o Yuri Alberto, sempre na velocidade, sempre levando perigo. O Wesley vai para voltar, é um sacrifício, aliás. Esse problema do Flamengo é grande na lateral direita. Durante a semana foi dito que o Varela ia começar com o titular, coisa que o São Paulo não fez, colocou o Wesley. Já já o completo, André. Tá legal, olha o Corinthians, recebeu de primeira, Adson dominou, soltou pro Roger Guedes, agora bateu no canto, passa por um triz o Yuri Alberto, eu diria que por questão de dedos ele não empurrou o Bruno Mendes. Belíssima jogada do Corinthians, o Fausto Vera encontrou o Roger Guedes que fez o chute cruzado, ele levantou a cabeça, ele viu a entrada do Yuri Alberto, amigo, por milímetro. Mas por centímetros o Yuri Alberto não encostou nessa bola. O Corinthians chegou muito perto de abrir o placar no Maracanã. Segue 0-0 o placar nacional. 29, Rodrigo Campos, podemos dizer o seguinte, que com 29 minutos, Flamengo com 74% de posse de bola, a melhor chance até agora foi do Corinthians. O Corinthians chutou duas bolas ao gol. O Flamengo, com toda essa posse de bola, chutou uma bola ao gol com o Gabigol. Eu concordo muito com o Maurício, que ele demorou demais a bater. Ou seja, o Flamengo tem a posse de bola quase que o tempo inteiro. Mas quem teve mais chances de marcar foi o Corinthians com duas oportunidades. Sempre saindo em contra-ataque. E quando você tem a qualidade do Flamengo, enfrenta uma equipe tecnicamente inferior e que está visivelmente se jogando para não sofrer gols e tentar lá no contra-ataque, a alternativa é bater de fora da área. E o Flamengo não tem ninguém que arrisca um chute de fora da área com tanta qualidade em campo, Andrezão. É verdade, sem dúvida nenhuma. Hora certa do Brasil! Maraca, 25 é a temperatura no Maracanã, confira comigo, relojão da Nacional, bate 4:30 da tarde, girando o placar do Brasil, campeonato brasileiro, sétima rodada aqui rolando, e o tempo passando. Bom, muito bom, o tempo não para, acerte o seu pelo meu, a Nacional marca pra você, 30:15 para terminar, primeiro ato. Tá tudo igual, Flamengo e Corinthians, 0-0. Falado com a galera e tome Corinthians pra cima do Flamengo. Tá começando a gostar do jogo. Coringão, ela vem pelo setor esquerdo, jogando a mão pro Adson. Adson domina pro Mendes ao seu lado. Ele correu pra bola de novo lá na direita, livre. Toca o Wesley de cabeça para a linha de fundo. E eu tô dizendo, Bruno Mendes, essa ala direita do Flamengo. Então atenta, Bruno Mendes. É sempre por ali, desde o início do jogo. Primeiro lance da partida, o lado direito de defesa do Flamengo sempre teve aberta. Mais uma vez tentando o Corinthians, forçando. O Wesley dessa vez tirou de cabeça, jogou escanteio. O Maicon tá lá para fazer a cobrança. O Timão quer o primeiro gol no Maraca. A bola vem para canhota, vem escanteio pro Corinthians. A bola é boa, bola pro Timão. É atenção, galera do Coringão. Põe volume no rádio que tem bola boa. Luz vermelha ligada lá do Flamengo. Escanteio cobrado pra boca do gol. Subiu na primeira, segunda. De novo, vai Pereira, é cadeia da grande área. Léo Pereira cutucou. Ela ficou ali pro Fausto Vela. Vem de novo pra batida do jogador que é o Roger Guedes. Estourou em cima do Thiago Maia. E é novo escanteio para o Corinthians. Pressão corintiana. A bola ficou pererecando na área. Acabou sobrando para o Roger Guedes, que deu o chute. Ela bateu no Thiago Maia, desviou e cobriu o goleiro Santos. É escanteio agora pelo lado direito. O Corinthians tem mais uma chance na bola parada. E o Michael saiu do lado, foi lá para o outro para fazer a cobrança, Andrezão. Ele mesmo vai para a cobrança. Está tudo preparado. Sete nas costas. O Michael vai meter a canhota na miniatura. Vem ela para dentro do cofre. Está todo mundo esperando. O juizão já vai lá falar com o Bruno Mendes e o Pedro sobre na gol do agarra, agarra, do empurra, empurra. Eu acho até que desnecessário o árbitro falar. Tem VAR, cara. Deixa o couro comer, meu amigo. Se for pênalti, o VAR vai chamar e vai dar. Lá vai Guilherme pela bola, bateu curtinho. Chega primeiro Vitor Hugo pra tirar. Tira o perigo da boca do gol. Foi aos 32 do meu. Volta lá atrás o Watson pro goleiro. Cássio praticando a defesa. Sai jogando pelo meio de campo ali. Encosta de primeira agora pro Bruno Mendes. Jogada pelo setor direito no gramado. Botou pra Watson. Watson vem pelo Corinthians. Manuseou de primeira. Tenta pico de chuteira por ali. Impulsionou. De novo jogada pelo Michael. Fez o giro de corpo. Tentou esticar muito forte na frente. Léo Pereira antecipa de cabeça. Volta pro Ayrton Lucas. Ayrton Lucas vem com ela de novo. Trabalhou a jogada. Botou pro Fabrício Bruno. Fabrício Bruno vem com ela. 32 primeiro tempo. 0-0. Ele solta. Entregando pro jogador que é o Wesley. Ô, meu caro Rodrigo Campos. Futebol hoje tem analista de campo. Tem um cara que fica lá em cima se comunicando. Tem tablets, tem tudo. Será que só nós quatro estamos vendo aqui que a ala direita do Flamengo está na Avenida Brasil dia de domingo? Meu caro Rodrigo Campos. É um vão, né? Uma solidão que fica por ali. E ali toda hora, o Corinthians sempre buscando aquele lado. É aquilo, o Flamengo com um elenco tão qualificado, com tantos recursos financeiros que o Flamengo tem, essa lateral do Flamengo é um problema sério há muito tempo, hein, André? Complicado, parceiro. Esse Wesley aí, meu amigo, ganhou na loteria, não sabe. O Santos dele é forte, o Varela machucou, o Mateuzinho foi operado. O cara tem uma... E o Rodinei era criticado, hein? É, meu amigo, o Rodinei era criticado. A bola tá ali pra você ver como é que é o futebol. Toca de primeiro do jogador que o Thiago Maia botou pra Rodrigo, pro Bruno Mendes, ele tira. Ela ficou pro peito do Gerson, amaciou a jogada. Adson chega primeiro, limpa pro Fausto Vera, bota pra Gil dentro da grande área. Pra Bruno Mendes aqui pela direita, agora levinho o Bruno Mendes. Ele bateu de primeiro pro comando do ataque agora. Toca de cabeça, amaciada pro Gerson. Gerson dominou na entrada da grande área, pelo centro esquerdo do gramado. Vai tentar fuzilar, curtiu a jogada, brecou. Perde o contato com a bola, perdeu. Deu sozinho, sozinho. E o Watson domina. Sai jogando pela equipe do Corinthians. Faz tabela de primeira ali. Com o jogador que era o Michael fez. Jogada evoluída. Mais atrás agora para o Bruno Mendes. Vai calcular para Gil. Gil bota no terreno. Encosta de primeira ali. Mais atrás agora para o Cássio. Cássio sai jogando. Encosta lá do outro lado. A bola fica ali para o jogador que é o Michael. Trabalha de primeira. Entregando para o Bidu. Bidu vai recolher. Botou lá atrás para o Cássio. Agora vai ter que sair jogando. Cássio domina. Encosta de primeira agora para Gil. Gil vai fazer a jogada armada por ali. Na direita agora para o Bruno Mendes. Impressionado pela marcação. Limpe, libera, jogada entregando para o Fausto Vera de primeira, para o Roger Guedes pelo meio. Ele virou o corpo, agora balançou lado esquerdo. Olha como é que tá, 2 contra 1, lá do outro lado. Ele vira a bola para a canhota. É onde está o mapa da mina do Flamengo. O Corinthians pega a bola, já achou o caminho do gol por ali. Entregou o Roger Guedes fora da grande área. Bate forte, sem destino. Linha de fundo, tiro de meta, Bruno Mendes. O Roger Guedes fez tudo aquilo que o Flamengo deveria fazer, só que ele fez errado, não chutou. Para nem direção, a bola só à direita da meta do Santos, para mim se precipitou. O camisa número 10 do Santos poderia ter trabalhado melhor. Isso é o Flamengo jogando por enquanto 0-0 no Maracanã. É o placar do Brasil para você. Ligadinho no show de bola nacional, uma nacional correndo atrás dela. Numa boa, eu confesso e confirmo e peço a hora certa do Brasil. Confira comigo, galera, Rio, 16h35 no meu. Confira comigo, 25 graus é a temperatura no Maracanã. Esta é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Giro do placar do Brasil. Aqui tá rolando e o tempo passando. A bola rolando e você, claro, conferindo comigo. Conferindo comigo, 35-10 para terminar na mais querida do Brasil. Nacional. Tudo igual por enquanto, placar miúdo no Maraca. Tudo igual, Flamengo e Corinthians, 0-0. Futebol Nacional. Lado a lado com a galera aqui no microfonaço do Brasil, você ligadinho no show de bola nacional. Agora o Eric Pulgar passou a régua, pra mim era falta pra cartão também, Maurício. Era uma falta pra cartão, né? O Bruno Mendes, ele consegue pegar a bola, a tentativa de passe do Eric Pulgar, ele faz o desarme, toca pro lado, para o Michael dá um toque e o Pulgar vai só no tornozelo do jogador do Corinthians. Era pro cartão amarelo, ficou barato essa pro Pulgar. O Pedro, que ainda não viu a cor da bola, tá lá reclamando, viu, Andrezão? Ela não chega para ele, quando chega ele guarda. A bola tá ali dominada pelo sistema defensivo da equipe do Corinthians, sai jogando Murilo bate perna esquerda na bola, botou forte, mas Léo Pereira chega, intercepta a jogada, fica para Fabrício Bruno. Bruno, libera para Wesley. Wesley domina 36, primeiro tempo, 9 para terminar, 0 a 0. Ele encosta agora, taxiando por ali, tá o Vitor Hugo. Ele vem caminhando, vem remando para a intermediária, solta de primeira para Thiago Maia na canhota, liberou para Gerson. Gerson vem com ela, sumido no jogo. Gerson encosta de prima ali, faz jogada com Ayrton Lucas, roubou a bola. Bruno Mendes Aduro meteu para grande área, toque de cabeça, passou por todo mundo, sofreu. Wesley dominou, é fumaça de gol na Bahia. Ele trabalhou, jogando, botou nas mãos do Cássio. Assim fica gostoso, Maurício. É, mas os atacantes do Flamengo, né, eles fechavam demais, né, tava todo mundo ali na pequena área. E aí o Wesley tentou achar ali o Pedro tava na área, tentou achar por ali também o Gerson tava na área. A melhor opção era tocar para trás, o Gabigol tava dando condição na entrada da grande área, só que cruzou mal o Wesley. A bola para Adson do lado da grande área do Flamengo, recolheu, chamou para a perna esquerda, invadiu, bateu, estoura em cima do Thiago Maia ali de fundo, escanteio, Bruno Mendes. Talvez o Adson poderia ter tentado cruzar, ele tentou bater cruzado para surpreender o Santos, a bola acabou batendo em cima do Thiago Maia, mais uma vez, mais um escanteio pelo lado direito de ataque da equipe do Corinthians, vai tentar na bola parada e na bola aérea, quem sabe o Timão. O primeiro gol, se anima o torcedor, a fiel corintiana se anima no Maracanã. É, meus amigos do Brasil, Espegando Nacional contando tudo pra você. A bola é boa, a bola para o Corinthians, escanteio para o Timão pelo setor direito do gramado. A galera do Corinthians vem comigo, aumentando o volume no rádio, luz vermelha ligada na área do Mengão. Vem ela para a boca do gol, cobrança foi feita direto, toque de cabeça direto para a linha de fundo do Bruno Mendes. Ela foi para tiro de meta aí, o seu xará. Exatamente, Bruno Mendes subiu ali junto com o Pulgar. Ele acabou cabeceando a bola, mas sem direção, ela passou à direita na meta do goleiro Santos. Tiro de meta para o Flamengo, que já foi cobrado 0-0 para a Carne Nacional. E quando você ouviu o Bruno Mendes subiu, literalmente é o do Corinthians, que o nosso Dico subir não volta mais. A bola está ali na direita, pelo lado do gramado, entregando de primeira, fez o giro de corpo ali para o Wesley. Wesley trabalha, joga na bota mais atrás, 38, quase 39, primeiro tempo 0-0. Ninguém mexe no placar, o jogo miúdo, lançamento para o Wesley, forte demais, ele dominou, botou no terreno, peito, sola, maciou com carinho, fez o giro, rabiscou a jogada, botou de primeira para o Eric, encontrou o Gabi lançou na entrada da grande área, vinha para o Wesley de primeira, recuperou na primeira, segunda, sobra para o Corinthians, contra a goleira, trabalhar a jogada por ali, lado esquerdo para o Michael, ele faz jogada, levantou a cabeça de primeiro, voltou para o Roger Guedes, avança pelo lado esquerdo, chega o Fabrício, Bruno Bimisca, ela sai para a linha de lado lateral, que favorece ao Sport Clube Corinthians Paulista, e você ligadinho no Show de Bola Nacional, conferindo comigo numa boa, tá valendo, o árbitro começou com o VAR ali, mas tava ouvindo alguma coisa, mas já mandou pra rolar, ela fica pra Bidu, Matheus Bidu domina, solta de primeira, ela fica pra Murilo botou pra Gil, encosta a jogada pro Vera tenta ali o Vera, botar na direita agora pro Bruno Mendes, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, ele rema na primeira, Bilisca no segundo, buscou a jogada mais atrás agora, pra Fausto Vera, encosta pra Gil vem na zaga, lá do outro lado, vira jogo pro Bidu, botou no terreno, amaciou com carinho, ele encosta para Paulinho chega para receber a jogada, encosta para Roger Guedes de novo por ali, ele vai tentar a jogada, vem por baixo, por trás, faz dura jogada, o árbitro para, e dá falta, hora certa no Brasil! Maracanã, 16 horas e 40 minutos no relógio do Brasil, eu confiro para você, aqui tá rolando e o tempo passando! Bom, muito bom, o tempo não para, Nacional marca para você, quarentão do primeirão, Nacional, tá tudo igual no Maraca, ninguém ali, ninguém, Flamengo e Corinthians, 0 a 0. Falado com a galera lá em Brasília, está o nosso Leão da Montanha, o Leão apaixonado da montanha, é o Leão da dieta, tá ligado no Show de Bola Nacional, o Leão está comendo pouco agora, é só 200 gramas de carne para ele, acabou aquela balada geral, o Leão está manso, daqui a pouco ele vai lá no riacho, ver se está caindo água, a bola vem de novo, direto ali pela meia de campo, para o jogador que é o Léo Pereira, ultrapassa na equilíbrio do gramado, larga ele primeiro, entregando para o jogador que é o Ayrton Lucas, voltou para Léo Pereira, vem pela meia esquerda do Flamengo, Corinthians se fecha para o Flamengo, vem entregando de primeira agora para o jogador que é o Vitor Hugo, botou um bolão na canhota de primeira, Ayrton Lucas levantou para a grande área, quem chega primeiro, Gil para tirar, vai sobrar para o Vitor Hugo, botou no chão, vem o Paulinho na cola dele, dominou de primeira, soltou, entregando para o Vitor Hugo, mais atrás, recomeça o jogo, a equipe do Flamengo, ele já soltou de primeira de novo para Vitor Hugo vem, dá um tapa na bola, recolhe para o Eric domina pelo Flamengo, agora levantou a cabeça, botou no buraco para o Gabs, escapuliu dele, perdeu o contato, Cássio Cássio sai para praticar a defesa, Maurício. Aí fica fácil, né? Fica fácil para o goleirão do Corinthians. Uma tentativa, mais um passe vertical. Mais uma vez, os dois atacantes do Flamengo não se entendendo. E o Pedro, coitado, fica lá olhando para um lado, para o outro, e a bola não chega. Tem um outro Pedro que a bola chega, mas ele, meu amigo, briga com a pelota. 0-0 no placar nacional. Futebol é aqui, na Rádio do Brasil. Toque de bola foi feito, efetuado pela setora esquerda do gramado. Ela vem para Gerson, Gerson domina, apagada no jogo. Gerson no primeiro tempo, encostou de primeira até o Thiago Maia. Girou o corpo, agora botou pro Ayrton Lucas, dominou. Em cima dele vai o Bruno Mendes, ele prefere recuar. Motor Vitor Hugo, limpou a jogada, liberou. Na canhota, entregando pro Ayrton Lucas, preso na marcação, tem que voltar. Corinthians fechadinho, fechadinho. Ele recomeça tudo lá atrás agora com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno dominando, levantando a cabeça de primeiro, botou ali pro Thiago Maia, recolheu para Gerson. Gerson vem, entrada na grande área, volta a jogada, equilibra na direita agora para o Wesley, solta de primeira de novo agora para o Thiago Maia, levantou o cabeção, vai sair jogando por ali, mandou de primeira para o Gabi, Gabi recuado na linha intermediária do gramado, vai fazer a jogada, driblou o primeiro, segundo, botou o bolão para o Wesley de novo, pode devolver para o Gabi, ele preferiu segurar, bateu, a bola passou pelo primeiro, sofreu esticada para dentro da grande área, veio ali para tirar com falta, ele vai dar falta, desequilibrado Roger Guedes, que não gostou não da jogada do Eric Pulgar, hein, Maurício? Foi uma falta normal do Pulgar, vou ser sincero. O Pulgar, ele chega ali por trás, ele não chega para tentar acertar o Roger Guedes. É que o Roger Guedes também, na hora de tentar chutar, né, dar um balão para cima, ele tá de costas, ele faz uma, né, faz uma ornamentação, vamos dizer assim, para não falar outra coisa, né? Exagera o Roger Guedes, tenta dar um chutão, pula, e aí sim, claro, o Pulgar foi na disputa da bola, acaba deslocando o Roger Guedes no ar, e ele caiu, houve a falta, mas não era para isso tudo não. O André, oi. Em 43 minutos de jogo, o Flamengo deu um chute a gol. Um chute a gol, passe do Eric Pulgar para o Gabigol, ponto. É pouco demais para tanta posse de bola. Agora essa coisa de que quem está com a bola cansa menos, cansa menos, de fato. Agora não adianta ter tanta posse e não produzir, e não ser efetivo. Porque já está nítido também que os jogadores do Flamengo cansaram daquela pressão inicial. É verdade. Olha o Gabi, tentou jogada de primeira para o Eric, alimentou para o Wesley, bota no chão. Entrega de prima. Ela fica agora de primeira com Gerson. Entrada na grande área. Gerson soltou de primeira, botou para o Gabi e recolheu. A bola é boa na entrada na grande área. Ficou para o Pedro, puxou. Pé alto na cabeça do Gil e aí o bicho pegou. Ô Rodrigo, você não tem entendimento? Não sei como pensa a cabeça do analista. Eu vou dizer como está pensando a minha nesse momento. Eu não entraria no jogo sabendo que tem que o Flamengo seja um jogador de criação mais intenso para próximo da área com o Vitor Hugo, que está sendo cadenciado pelo Jorge Sampaoli para jogar um pouco mais atrás como volante. E não seria um jogo para o Matheus França? Que é muito mais insinuante, é um jogador que apresenta-se muito bem na frente com jogadas individuais. E aí, perdão, pode sofrer uma falta. É um jogador que com certeza ia render muito mais. O Flamengo não precisa desse jogador com uma partida com essas características, pensando mais em defender do que atacar. É esse um erro muito grande do Flamengo. E as laterais do Flamengo, impressionante como tentam funcionar do meio para frente, mas do meio para trás, o Ayrton Lucas, que é um baita de um jogador, mas é impressionante a facilidade como passam por ele também. Então o Flamengo precisa ter cuidado nesses contra-ataques do Corinthians, que já observou isso, e rapidamente daqui a pouco tem mais um detalhe. 4 minutos. Legal, escanteio vai ser cobrado no Flamengo, batida curtinha. Eric domina pelo Flamengo, vai esticar, botou de primeira pro Gabi, vira em mandamento pelo boca do gol, tocou pro Gerson, daí cabe pra bater, rolou macio, vem pro Thiago Maia no canto, passa a boca na metade de fundo, atiro de meta, Maurício. A jogada foi correta do Thiago Maia, né? Ele não tinha marcação, o time do Corinthians dá espaço pro Flamengo chutar de fora da área. A gente tá reclamando aqui, né? Falando do Flamengo, tem que chutar. E o Flamengo não chutou, é a primeira vez que ele arrisca de fora da área a equipe rubro-negra. O Pedro ficou pedindo bola, mas para mim o Thiago acertou. Acho engraçado o repórter ali de rádio que estava atrás do gramado. Rapaz, ele tá com óculos, ele acompanhou a bola e parecia aqueles olhos do inspetor Bugiganga, como se a bola fosse passar pertinho da trave. E não passou não, o rapaz já acompanhou mesmo a bola. Esse tá atento, hein, Andrezão? É, tá ligado na balada. A bola fica ali de novo agora pro Pedro. Dominou, entrada na grandeira, fez jogada armada com o Gabi. Vai tentar bater, olhou pra lá, pra cá, deu uma bomba, Cássio! Cássio espalma para escanteio. E o Flamengo enfim chega com mais vontade, Maurício. E mais uma vez um chute de fora da área, né? Uma jogada do Gabigol pelo centro. Ele acabou recebendo ele na altura da meia-lua, foi levando para a esquerda, chutou cruzado. E o Mengão no ataque. Mas escanteio cobrado, vem de novo a zaga, refrigera de cabeça em equipe do Corinthians. Se livra do prejuízo. 47 disparos, sinal do Brasil para você. Duas voltas do ponteiro, vamos a 49. Toque no Roger Guedes, em primeira legal pelo Corinthians, bota no chão. 0-0 para a placar nacional. A Rádio do Brasil. Ele já subiu de novo agora. Oi. Essa coisa do Flamengo ter mais posse de bola, é pressionar no campo adversário. O Santos, goleiro, ele quase que vira um líbero. E o Corinthians já está atento nisso, porque o contra-ataque do Corinthians, a hora que ele tiver adiantado, pode tomar do meio da rua, hein? É verdade, sem dúvida nenhuma. Olha a bola agora pro Gabi. Soltou de primeira para Thiago Maia. Voltou pro Pedro. Vai limpar. Paulinho chega nela. Loma com tranquilidade. Vai sair pro Corinthians. Apertado na marcação. Volta para Bruno Mendes. Ele libera a bola. Despacha de qualquer maneira. Aí então Lucas voltou de cabeça. Tem espaço aí pro Eric para queimar se quiser dali. Rolou, Massi entregou pro Gabi. Tabelou de primeira. Botou pro Vitor Hugo. Tirou o primeiro. Segura o terceiro. Bateu no canto. Não vai entrando. Passa a boca da meta. Escanteio. E o Flamengo faz um minuto e meio. Que fez o primeiro tempo inteiro, Maurício! Jogadaça, né? Jogadaça do garoto, do Vitor Hugo. Ele passa pelo Gil, depois acaba passando por mais um e chuta de perna direita na tentativa do canto direito do Cássio. Só que ele, se ele levanta a cabeça, ele encontra o Pulgar, o Eric Pulgar sozinho dentro da área. Acabou chutando, perde uma grande chance do Flamengo, escanteio pela esquerda na chegada na área do Timão. Gabi vem pra bola, luz vermelha ligada, ele tá pronto pra acelerar pelo Flamengo, vem ela para a boca do gol. Atenção da torcida, rubro-negra é grande, ele correu para a bola, botou direto para o gol, subiu Bruno Mendes de cabeça, tirou. Ela ficou para a matada de bola do Gerson. Domina lá pelo setor esquerdo do gramado. Pisa na criança, faz o giro, evolui. Bidu dá combate em cima dele, voltou para Ayrton Lucas, deslocado para lá e para cá. Ele vai tentar jogar, botou para dentro da grande área. Paulinho mergulha de cabeça, tira na primeira. Ela vem para o Adson beliscar na segunda falta. O árbitro parou, não. E ele botou a pito na boca, mas mandou seguir porque o Corinthians teve vantagem. Ela ficou para o Yuri Alberto, vai se livrar do primeiro, do segundo. Thiago Maia roubou dele. E como rouba a bola esse Thiago Maia? Ele solta mais atrás. 49 vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo no Maracanã, mais querida do Brasil. Tudo igual no primeiro tempo. Flamengo 0, Corinthians 0. Alô Maurício, alô Bruno. Vamos lá então, Andrezão. Final de primeiro tempo no estádio do Maracanã. Por enquanto, Flamengo 0, o Corinthians também 0. Jogadores do Flamengo hoje que jogam com os nomes de alguns ajudantes que participam do programa de captação de recursos esportivos para jovens atletas, chamam Anjos Rubro-Negros, por isso não o nome dos jogadores hoje, e sim alguns nomes diferenciados. O Jorge Sampaoli, caso queira alterar o Flamengo, tem no banco de reservas o Matheus Cunha, o Varelo, o Rodrigo Caio, o Pablo, o Davi Luiz e o Felipe Luiz, o Vidal, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, o Everton Cebolinha e o Marinho. E o nosso querido e velho Vanderlei Luxemburgo Lucha, o projeto do Pofechão, hein, Maurício Costa? Olha, Brunão, o projeto hoje começa com 22, Carlos Miguel no gol, que tem nome de craque, né? Mas era um craque que jogava no meio de campo, hoje seria titular em qualquer equipe do Brasil. 6, Fábio Santos, 11, Romero, 14, Caetano, 20, Juliano, 23, Fagner, 27, Pedro, 29, Rony, 30, Matheus Araújo, 36, Wesley, 41, Felipe Augusto, 77, Christian Barleta. Quem não conhece o Carlos Miguel, procura no YouTube. Ele foi campeão da Libertadores da América com o Grêmio. Jogadoraço, jogadoraço. Fim de papo no primeiro tempo. A gente vai voltar com quem, hein, Brunão? Ele vai voltar aí, Maurição. Ele vai voltar no comando do Show de Bola Nacional, o de todas as ondas. Falando com a galera, os craques da reportagem nacional, fizeram a tabelinha no seu rádio. Bruno Mendes, Maurício Costa, para você desse final de primeiro tempo no Maraca, de 0 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. Jogo xoxo, xoxo com poucas emoções. E ele vem aí, vai analisar tudo tintim por tintim para você. Tá na hora do comentário do Gardio Palinha, na latinha, refresco pro gogó, aquela ressonância magnética na voz marcante dele. Beleza, valeu Andrezão, e mais um show de transmissão aqui na Nacional. Intervalo de jogo no Maracanã, hora do recreio, 0 Flamengo, 0 para o Corinthians. Antes do jogo, o André me perguntava se eu vi algum time entrando com favoritismo para essa partida. E eu dizia para ele que, pela qualidade e pelos recursos individuais, o Flamengo tinha time e momento para entrar como favorito, sim. O que não necessariamente quer dizer que vai vencer o jogo, mas o time do Flamengo é melhor que o time do Corinthians. A torcida em cima, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, o momento na tabela de classificação, as duas vitórias consecutivas, o Corinthians numa situação instável, o Vanderlei Luxemburgo, que desde que chegou ainda não venceu, já são 6 jogos do Corinthians sem vitória. Então, um certo favoritismo para o Flamengo foi o que eu vi. E pelo volume de jogo apresentado nesse primeiro tempo, esse favoritismo poderia até se confirmar. O Flamengo teve muito mais posse de bola que o Corinthians. O Flamengo ficou muito mais tempo com a bola no pé do que o Corinthians. Mas é claro que, pouco antes de começar o jogo, quando o Bruno Mendes trouxe a informação aqui na Nacional que o Arrascaeta estava fora, e nós já sabíamos que o Everton Ribeiro também não ia jogar, a criatividade do Flamengo, a qualidade de passe para a bola chegar no ataque, fica sem esses dois jogadores, principalmente o Arrascaeta, extremamente comprometida. Ou seja, o Flamengo tem a bola, toca de lado, toca para trás, tenta arriscar um passezinho mais na vertical, tudo de pé em pé. E o Corinthians, muito bem fechado, o setor defensivo do Corinthians, muito bem. E aí, quando eu falo no setor defensivo, eu não falo só do Bruno Mendes, que está no lugar do Fagner, do Murilo, do Gil e do Matheus Bidu. Eu falo também do Paulinho, que é um verdadeiro leão, com toda a idade, é um jogador muito experiente, né? O Paulinho sabe a função dele partida a partida. Normalmente, quando ele pega um adversário Corinthians, um adversário não tão técnico como o Flamengo, o Paulinho, ele é aquele cara que sai, que aparece muito bem no ataque, que bate muito bem de fora da área. Mas quando ele olha para o outro lado e vê o Flamengo, obviamente depois de muitas conversas com o Luxemburgo, ele abdicou completamente dessa possibilidade. Eu acho que em nenhum momento ele passou do meio campo, a não ser num escanteio ou outro. Mas foi o tempo todo ali, aquele cão de guarda, aquele volantão raiz mesmo. Aquele cara que faz a proteção dos dois zagueiros, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, mas aqui também a bola não vai passar. E o Flamengo lá. Pulgar, Thiago Maia. Com essas ausências de Everton Ribeiro e Arrascaeta, quem assume essa função? A função de dar qualidade no passe seria, teoricamente, o Gerson. Só que o Gerson fez um primeiro tempo muito abaixo do que esperamos dele. Não muito abaixo do que o Gerson tem feito desde que voltou ao Flamengo, mas muito abaixo do que o Gerson fez, por exemplo, no ano mágico de 2019. Totalmente diferente. Outro jogador. E sem essa criatividade, sem essa facilidade em fazer a bola chegar lá na frente pro Gabigol, fazer a bola chegar lá na frente pro Pedro, que são os matadores do Flamengo, o Flamengo cometeu um gravíssimo erro de não arriscar, de não chutar de fora da área. O primeiro chute que o Flamengo deu foi com o Gabigol aos 18 minutos. Aos 18 minutos foi o primeiro chute, aliás, um belíssimo passe do Pulgar. O Gabigol demorou, não sabia se batia, se devolvia, se girava para a direita ou para a esquerda. Nessa, o Bruno Mendes chegou muito bem, travou e evitou um chute mais perigoso do Gabigol. Depois disso, amigos, o Flamengo só foi voltar a chutar a gol, depois desse chute do Gabigol aos 18, aos 46. É isso com mais posse de bola. Isso lá na frente, isso tocando bola, sendo dono do jogo. Aos 46 o Flamengo voltou a chutar. Só que antes disso, dos 18, o chute do Gabigol aos 18, para o chute do Thiago Maia aos 46, o Corinthians, que veio numa proposta de se defender, levou muito mais perigo. Aos 24 com o Roger Guedes, deu um passe bonito de calcanhar, o lateral Bidu veio batendo cruzado, levando muito perigo. Aos 28 com o Roger Guedes, também no chute cruzado pela direita, e que se o Yuri Alberto tivesse chegado meio segundo antes, teria comemorado, a bola teria entrado. Foi muita sorte do Flamengo esse chute do Yuri Alberto não ter encontrado, aliás, do Roger Guedes não ter encontrado o Yuri Alberto. Aos 31, de novo o Roger Guedes chutando dentro da área, sendo travado pelo Thiago Maia. E nisso o Flamengo lá, recuperava a bola, tem a bola, a bola é minha. Domina daqui, domina para ali. Aí, lá na direita, aquela solidão. Wesley recebia, mas com todo respeito, é um jogador que precisa amadurecer muito, precisa melhorar muito. E aí tome contra-ataque. Volta o Corinthians. Flamengo erra lá na frente. Corinthians agradece. Volta pro ataque. Volta a pressionar. Aos 37, por exemplo, eu falei do Wesley, que deixa uma avenida lá pelo lado direito. O Flamengo tem um jogador que eu considero um dos melhores do futebol brasileiro, que é o Ayrton Lucas. Agora, para ele ficar muito melhor, e eu acho que tem potencial para isso, ele precisa ser mais atento na marcação. Porque do meio campo para frente é impressionante como é habilidoso, como chega bem, como vai bem. Agora, a facilidade com que se passa por ele é uma coisa que tem que ser vista com calma. Ele é muito jovem e com certeza esse fundamento importantíssimo ele precisa melhorar. Aos 37, o Adson recebeu pela direita. Passou por uma facilidade incrível pelo Ayrton Lucas. E o Corinthians, que teve mais chances até aí, não soube aproveitar os muitos contra-ataques cedidos pelo Flamengo. Inclusive, eu falava com o André, essa coisa do Flamengo pressionar, o Corinthians deixar o Flamengo com a bola e se fechar lá, o Flamengo todo lá na frente. O Santos, goleiro do Flamengo, agora eu tenho preciso saber se isso é uma orientação do Sampaoli. O Sampaoli, ele sempre gostou de jogar com três zagueiros. Foi assim na seleção do Chile, foi assim em vários times que ele comandou. No Flamengo, ele só joga com dois zagueiros. Eu fico pensando, por quê? Será que ele sabe que não pode contar? Rodrigo. Sim, Bruno. Rodrigão, Série B do Campeonato Brasileiro, hoje pela manhã o Juventude venceu a Chapecoense 2-0. Nesse momento, de virada, o Ceará vai vencendo o Criciúma 2-1. 18 horas tem Derby, Ponte Preta e Guarani. 18 horas e 15 minutos tem CRB e Vila Nova, Rodrigão. Muito obrigado, valeu, Brunão. Grande Brunão. Ah, o Bruno Mendes do Corinthians é bom. Pô, é o Bruno Mendes da Nacional, meu amigo. Mas eu dizia o seguinte, São Paulo sempre gostou de jogar com três zagueiros. Né? Só que no Flamengo ele não faz isso. Talvez por quê? Porque ele sabe que não vai ter uma sequência, infelizmente, com o Rodrigo Caio, que é um jogador que tem seguidas lesões. Ele sabe que não vai ter uma sequência com o Davi Luiz, pelo mesmo motivo, ou até por não estar bem tecnicamente. Infelizmente, ele também tem problemas de lesões, mas tecnicamente deixando muito ultimamente a desejar. E aí o São Paulo joga com dois zagueiros, tá? Mesmo tendo no elenco Rodrigo Caio e Davi Luiz. Só que aí, ele pega o Pulgar quase para fazer como terceiro no zagueiro. Hoje não é o caso, hoje essa função está com o Thiago Maia. Só que como esses jogadores estão chegando muito lá na frente, inclusive os dois zagueiros, o Fabrício e o Léo, aliás, o Léo Pereira, sempre muito lúcido, impressionante como esse jogador evoluiu. Hoje, inclusive, arriscou um lançamento perfeito de 40 metros para o Wesley, deu certo o lançamento, mas quando o Wesley dominou a partida ali, não deu mais nada certo. E o Flamengo joga hoje com dois zagueiros, mas com essa função do Thiago Maia ou do Eric Pulgar. E aí, tendo liberdade para ir lá para frente, eles vão. E aí, quem faz quase a função de zagueiro é o Santos. Só que numa dessa, ele bem adiantado como ele fica, o Flamengo com a posse de bola lá na frente. O Santos ignora a área, ele nem olha para trás, ele vai embora. Numa dessa, meu amigo, o Roger Guedes, o Yuri Alberto, que estão recebendo, graças a passes errados lá na frente, do Vitor Hugo, que é um jogador que tem muito potencial, mas que ainda precisa amadurecer. Um passe errado desse, um abraço. Já foi observado isso. E para fechar em relação às chances criadas nesse primeiro tempo, curiosamente, depois do chute do Thiago Maia, aos 46, volto a dizer, um chute do Gabigol aos 18 e depois outro chute somente aos 46. E foi o suficiente para o Flamengo acordar. Porque aos 47, o Gabigol ia marcar um golaço. O Gabigol é aquele cara que ame ou odeio. Mas é preciso entender que o cara tem faro de gol. Isso é inegável, isso é inquestionável. Ele recebeu da entrada da área, girou, mas já girou batendo. A demora que ele teve, aos 18 minutos, no excelente passe do Pulga, do Eric Pulgar para bater, ele não teve nesse chute aos 46. E depois o Vitor Hugo, também numa jogada individual, quase deixou dele. O Flamengo melhorou no final, levou muito susto ao Corinthians no final. Vem aí o segundo tempo, as equipes já em campo. E o Maraca sempre cheio com essa nação empurrando. E aqui na Nacional, você sabe, mais um show de transmissão para a etapa complementar das duas maiores torcidas do Brasil. Volta ele, o locutor de todas as ondas. Lado a lado com a galera, Rodrigo Campos comentou e analisou o primeiro ato do espetáculo de 0 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. Vai recomeçar o jogo no Maracanã. A bola vai rolar. Flamengo atacando para a direita do seu rádio, Cunigão para a esquerda. Quatro consultou, seu relógio vai autorizar. Yuri Alberto está de frente para a miniatura. Vai dar um tapa nela e vai começar o segundo tempo. Está rolando a bola, torcedor do Brasil. O campeão dos campeões. Lado a lado com a galera aqui do microfone do Brasil. Bola fica solta mais atrás agora para o Cássio. Cássio vem de novo para o toque de bola, levantou a cabeça, botou de primeira para o jogador que é o Roger Guedes. Ele solta pelo meio campo, agora levantou de cabeça, botou de primeira até o Bruno Mendes. Bruno Mendes vem no costado, encosta de prima, a bola vem descendo para ali para o Watson. Watson recolheu a bola de primeira para Fausto Vera, na cabeça do grande era Paulinho, recolheu. Se quiser ter o Murilo ou o seu André, ele encosta para o Murilo, chama ou falou? Eu queria entender o critério do Sampaoli. Contra o Bahia, no intervalo, ele coloca 5 jogadores. Hoje, que o Flamengo está precisando de mais criatividade, ele não mexeu, pelo visto, já o Bruno pode confirmar. Mas acho que ele voltou com o mesmo time do primeiro tempo. Ou muda 5 ou não muda nada, André? É, calça de veludo ou perna de fora, hein, Bruno Mendes? Exatamente, mudou ninguém não. O Flamengo voltou igualzinho o que terminou o primeiro tempo, Andrezão. Corinthians também, né, Maurício? Isso aí, mesmo time. Tá certo, ninguém mexeu. Mas lá teve uma série de explicações, né? Que ele deu, né? Negócio de um jogador contundido, são de coisa que a gente fica meio assim. A gente que conhece futebol sabe como é que a coisa funciona. A bola está mais atrás agora para Gil. Gil vem de novo, calibra, entregando para Murilo. Murilo recolhe pela equipe do Corinthians. Sai jogando pelo setor esquerdo do gramado. Agora para Matheus Bidu. Matheus Bidu faz jogada, botou para o Roger nas costas. Errado, chega o Fabrício Bruno na tomada. Ele começa tudo com o Léo Pereira. Sistema defensivo da equipe do Flamengo. Ele vai dominando. Léo Pereira vai sair jogando pela equipe do Flamengo ali pelo setor direito do gramado. Vem de novo caminhando a bola com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno domina, redonda de primeira, para, pisa na menina, encosta de primeira, botou nas costas, a zaga muito forte. Agora ela vai sair direto para a linha de fundo. É só tiro de meta que favorece a equipe do Corinthians. Futebol é aqui na verdadeira e mais importante rádio do Brasil. Futebol é no som da Nacional. Para você ligadinho aqui no som da Nacional. A Nacional corre atrás da bola para você. Numa muito boa. A Nacional tem o tamanho da sua emoção. Numa legal. Bola vem de novo para o toque de bola ali. Ameaçando a jogada, soltou. De primeira, levanta a cabeça, bate pelo meio Corinthians. Ela vinha sobrando para o Fausto Vera. Chegou ali o Léo Pereira. O árbitro mandou seguir. Pedir a volta em cima do William Alberto. Ela ficou com o Adson. Trabalhou a bola. E biquinho de chuteira. Tira tudo no Flamengo, Thiago Maia tirou mais uma, bota a bola para a linha de lado, lateral que favorece a equipe do Corinthians, está preparado ali o Fausto Vera, vai lá, vai deixar a bola ali para fazer a continuidade da jogada. Quem está se apresentando é o Bruno Mendes, que já bateu o lateral lá atrás para Gil. Gil domina, ele vem trazendo a bola para a equipe do Corinthians, solta ele primeiro, entregando na meiuca do gramado, faz o giro por ali para o jogador que é o Murilo. Murilo levantou a cabeça para Bidu, Bidu recolhe, para, Gerson aperta a marcação em cima dele, ele bateu de primeira, vem largando, vem soltando, chega primeiro por ali o Fabrício Bruno. Bruno já botou dentro da grande área para o Santos. Ele bate na bola, deu um tapa na orelha da bola, bateu errado, invadiu. Olha o gol do Corinthians e o Roberto bate o coração. Santos em cima dele. Paulinho tentou a bicicleta, ela ficou. Roger Guedes bateu. Santos de novo salva o Flamengo duas vezes. Depois da lambança, me conta tudo, Maurício. Salva dele mesmo, né? Porque ele... Ou seja, ele se salva, né? Ele se salva. Meu amigo, se ele toma esse gol, dificilmente a torcida do Flamengo iria perdoar. A torcida do Flamengo, que já não tá muito legal com o Santos, não, né? Foi tentado um chutaço, pegou muito em cima na bola, na orelha. O Corinthians teve duas oportunidades. Primeiro o Paulinho fez uma boa jogada, jogou pro ladinho pro Yuri Alberto, ele cara a cara com o Santos também, acho que demorou muito para chutar o Yuri Alberto e não colocou. É por isso que o Romário fazia gol sem parar, fez mais de 1000 gols. Cara, ali dentro da área é jeito, não adianta tu tentar chutar forte. O Yuri Alberto chutou rasteiro no joelho do Santos. Se ele dá um toquezinho, uma colherzinha, como a gente costuma falar lá na Tijuca, ele faz o gol. Sobrou, veio mais um chute, o Santos conseguiu fazer uma outra defesa e o Timão está no ataque. Escanteio, cobrado, bola para dentro da grande área. Subiu o Ayrton Lucas para despejar. Ela fica mais atrás agora, toque de cabeça, animalizado, jogada ali. Vem para o toque de bola do Bidu, botou de primeira, recolheu na canhota, entregando para o Michael, impedido. Ele estava voltando, mastro erguido, Maurício. Isso aí. Erguidaço ali do nosso querido Bandeirinha, o Bandeira número 2, o Maurício Coelho Silva Pena. Estava voltando da figura A para a figura B, para a figura A, e acabou marcando ali o impedimento. Não quis saber de VAR, não, né? Não pode confiar no VAR. A gente não sabe se esse VAR está funcionando, né, Andrezão? É, meu amigo, o VAR hoje está meio mais para lá do que para cá. A bola está ali com o Santos. Santos vem pelo Flamengo, na intermédio, quase no meio de campo. Ele bate de pé direito, levantou lá para o outro lado, mas para ninguém. Chega tranquilo para o Bruno Mendes do peito, amaciou, botou bonito no solo, entregando para o comando do ataque. Agora deixou passar de primeira. Flamengo está pedindo para levar um gol. Adson dominou na entrada. Roger Guedes livre, dominou para o Roger Guedes. Saiu o goleiro, tentou a finta. Chega o Wesley, bota para a linha de fundo. E o Flamengo pedindo para levar gol, Maurício. E o Corinthians abusando do direito de perder gols, né? Belo, mais uma vez, belo contra-ataque. Saiu mal por ali o Léo Pereira. A bola chegou lá no Roger Guedes, depois de uma boa jogada pelo centro do Adson. E ele jogou na esquerda do Roger Guedes. Bate de canhota, meu filho. Dá aquele totozinho, bate cruzado. Ele tentou ajeitar para a direita. Quando ele ajeita para a direita, a zaga do Flamengo se recuperou. Escanteio para o Timão. Vai mudar, hein? É, parceiro, já vem o Everton Cebolinha no Flamengo. Cruzamento foi feito para a grande área, subiu de primeiro, o Eric tirou, ela sobra agora para o Corinthians, entrada na grande área. Corinthians perigoso no jogo, botou de primeira, Bidu na lateral esquerda do gramado, levantou para a boca do gol, subiu de novo o Eric, André, botou para a linha de lado aí. Esse segundo lance aí que o Corinthians quase marcou, tudo começou com o lançamento errado do goleiro Santos, que estava no meio campo. Tem alguma coisa errada, né, meu amigo? É verdade, tem algum bicho pegando aí e a Nacional está confirmando. Quem é que está no horizontal aí, Bruno Mendes? Estou achando que é o Pulgar, é o Pedro. O Pedro está sentindo ali o tornozelo. Ele tentou na dividida, na bola aérea, que foi cruzada, está sentindo o tornozelo. Não sei se de repente a escolha do Sampaoli vai ser o Pedro para sair desse time do Flamengo, já que a bola não está chegando. O fato daqui a pouco o Cebolinha vai estar em campo, Andrezão. Ele falou na leitura labial, vou esperar um pouco. Vai continuar aí, o Cebolinha já está na beira da cancha para entrar no gramado. Toque de bola foi feito agora para Canhota, agora para o Michael. Michael voltou a bola para Roger Guedes. Trabalha a bola pelo Corinthians, está jogando 0-0 o placar do Brasil. 7 minutos, segundo tempo do jogo. Levantamento foi feito para a boca do gol. Wesley meteu a testa nela, linha de fundo, escanteio, Maurício. É, o Wesley que está ali tendo que marcar dois, é Roger Guedes, é Adson, e às vezes também tem que marcar por ali o Matheus Bidu. Conseguiu colocar a cabeça na bola, botou para escanteio, e que a expectativa vai, dar, vai mudar, hein, Pedrão? O Brunão. É, exatamente, o Pedrão mesmo vai voar. Ele já estava sentindo que ele ia voar. O Pedro saindo com a 9 para a entrada do Everton Cebolinha. Everton Cebolinha 11 no lugar do Pedro com a 9. A primeira sai nada satisfeito. O centroavante nem cumprimentou o Cebolinha. É, mas eu acho que essa insatisfação dele nesse caso é com a contusão, né? O Flamengo tem um jogo quarta-feira pela Libertadores no Chile. E aí os caras devem estar segurando a barra. Escanteio cobrado para a boca do gol. Subiu de primeiro o Thiago Maia. Aliviou para dentro na grande área. A bola veio do Yuri Alberto. Direto para a linha de fundo. O Santos tirou com o olho, Maurício. Mais uma vez, né? Não é a primeira vez que o Santos simplesmente não vai na bola, né? Ele acha que a bola vai sair por conta própria. Já tomou gols assim. Inclusive um gol ridículo, né? Contra o Palmeiras, na verdade, no início do ano. E o Santos ficou apenas torcendo para que a bola do Yuri Alberto fosse para fora. Cabeceou, não precisou pular também o Yuri Alberto. Mal na defesa flamenguista, rubro-negra. O Yuri Alberto cabeceou, tentou o ângulo esquerdo. Se o Santos fica parado no meio do gol, ele consegue fazer a defesa. Ele resolveu agachar. Ele agachou e ficou torcendo. A bola tirou tinta da trave. 0-0 no placar nacional. Bola vinha para o Flamengo, pelo setor direito, o gramado chega, primeiro jogador do Corinthians, só dá Corinthians nesse segundo tempo. Toque do Roger Guedes, lançamento feia para frente, a bola passou batida aos 8. Oi. 7 minutos de jogo no segundo tempo, 3 chances claras de gol para o Corinthians. Impressionante como voltou mal o Flamengo, hein? Concordo plenamente com você. O Flamengo voltou completamente apático para esse segundo tempo. 9 minutos do segundo tempo, segue 0-0. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians no Maracanã. A bola fica ali para o Ayrton Lucas, pisa nela, volta a jogada, reconecta ali com o Léo Pereira. Léo Pereira vem com ela, tocou de primeira até o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno libera, então libera Fabrício Bruno para o Gerson. Gerson domina, esse está sumidaço, desde o primeiro tempo o Gerson está sumido. Vem ele para cavar aquela falta maneira, vem trazendo a bola, botou ali. Em cima dele vai o Michael, ele solta ali primeiro pelo setor esquerdo. Do gramado, ela fica para o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas para, olha para ele, vai passar no buraco, não acha ninguém, encosta da cabeça na grande área, voltou para o Eric. Eric se manda pelo meio de campo para o Flamengo, vem ele caminhando, entrada na grande área, agora para o Fabrício Bruno, legal, pisa na bola, vai executar, jogada, executou de primeira, voltou para o Wesley. Wesley vem no toque de bola, ele solta macio, entregando para o jogador que é o Eric. Eric volta de novo para o Léo Pereira. Léo Pereira soltou, entregando agora para o Eric de novo, vai animalizar a jogada, vai bater, puxou a bola, não tem ninguém para jogar. O Corinthians se fecha, 0-0, jogo ruim no Maracanã, e eu confiro a hora certa no Brasil. Maraca, 5:15 da tarde no Rio, 24 a temperatura, confira comigo, aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, o tempo não para, Nacional marca para você, acerte o seu pelo meu, 10 anos do segundão e o placar tá aí, ó. Nacional. Tudo igual, ninguém é de ninguém, Flamengo e Corinthians 0-0. Futebol é nacional, futebol é nacional. Lado a lado com a galera do som forte do Brasil, a Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção. E o goleiro Castro está preparado para fazer a cobrança ali. É, da da irregularidade punida contra o Flamengo, ameaçou na primeira, agora sim, bateu embaixo dela, vai subir, Gerson mergulha de cabeça, solta de primeira, quando ela ficou presa ali com o Bidu, Bidu volta lá atrás para o goleiro Cássio, o Gago vai apertar a saída de bola da equipe do Corinthians, Cássio está com os pés, meteu a canhota, ela botou para Gil, Gil vem, Cebolinha vai dar duro nele, prefere jogar com o meio do campo ali com Fausto Vera volta a jogada para Gil, Gil para Fausto Vera, faz tabela com Gil, recebe dentro da grande área, cutuca de primeira para o Vera, Vera vai ter que levantar a cabeça, botou para Bruno Mendes na direita, agora meteu de primeira, botou em profundidade para o Adson, a bola é boa, chega o Léo Pereira, sai com bola e tudo, ele veio na corrida, hein, Maurício? É, mas aí o Léo Pereira aqui no primeiro tempo conseguiu dar um drible maravilhoso em cima do Yuri Alberto, agora deu aquela vacilada, né? Ajeitou para a canhota, tenta dar um picão para frente, né? Acabou batendo na coxa esquerda e foi direto para a lateral direita, o Bruno Mendes está preparado para cobrar. Já cobrou, voltou de primeira para o Yuri Alberto. Na direita vem cruzamento aí atrapalhado. Saiu com bola e tudo, não. Bandeira está em cima, mandou seguir. Cruzamento veio para a boca da meta, passou por todo mundo, sobrou o Bidu. Pode marcar, agora mandou uma bomba. Toca na zaga do Flamengo, escanteio, Maurício. É, e está reclamando o Wesley, porque ele não está recebendo ali qualquer tipo de ajuda na marcação. Está sempre ele tendo que marcar o Michael, às vezes o Watson e também o Bidu. Não está aguentando o lateral direito do Flamengo, o jovem lateral direito, escanteio para o Timão pela esquerda. Vem ela para a boca do cofre, todo mundo preparado, escanteio para o Coringão. Vem ela, batida foi feita para dentro do gol, passa por todo mundo, inclusive pelo Wesley. Ela fica para Paulinho, Paulinho transou com o Gil. Gil botou para a grande área, vem Eric pro Galagor, primeira Bidu vai bater, meteu a cabeça nela para a linha de fundo. É só tiro de meta, Maurício. É porque tecnicamente esse time do Corinthians também deixa a desejar, né? Essa bola aí do Bidu, ele poderia ter tentado dominar, né? Cortado para a direita para chutar, ou até chutado direto. Ele tentou uma cabeçada, a bola veio sem força, sem peso, né, sem pressão. Acabou jogando direto pela linha de fundo, sem qualquer problema para o Santos. 0-0 no placar nacional. O Rodrigo Campos, o jogo está feição para o Corinthians no momento. É impressionante. Agora 13 minutos. Quatro chances de gols para o Corinthians. O São Paulo prefira definir funções. Qual é de cada um? Porque me parece que o Flamengo está desorganizado. Não sabe, é para os laterais avançarem? Não. É para esperar o Corinthians aqui atrás? A entrada do Cebolinha é o quê? É para tentar furar o bloqueio, que nesse momento já nem existe mais, porque o Corinthians está saindo muito mais que o Flamengo no segundo tempo. Enfim, o Flamengo está muito desorganizado em campo. Tá certo, a bola volta para o Flamengo ali pelo jogador que é o Gerson. Gerson calibrou, vai tentar fazer a jogada, bota de novo, agora vem para o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno aqui domina aqui pela linha média do gramado, 0-0 o placar do Brasil para você, quase 14 no segundo tempo. Gerson domina, encosta de primeira para Vitor Hugo. Vitor Hugo se apresenta, ele bico de chuteira, botou na direita agora para o Wesley, volta para Vitor Hugo, para o Thiago Maia, faz trabalho de bola, botou forte demais agora para o Cebolinha. A bola é boa, a bola para ele, botou no chão, o Bruno Mendes está em cima dele, Cebolinha foi para dentro, agora rabiscou primeiro. Primeiro, segundo, botou no chão, vem a zaga. Linha de fundo, da escanteio, Bruno Mendes. Normalmente vai trabalhar por aqui, o Flamengo pegou o Cebolinha pela esquerda, ele ciscou, passou pelo Bruno Mendes, não passou pelo Fausto Vera, escanteio já foi cobrado, vai ser cobrado pelo Mengão, Andrezão. Cebolinha preparado para a cobrança, vai arrochar o Cebola, vem lá aí para a boca do cofre agora, ele correu para a bola, botou direto para a boca do gol, subiu o Cássio tranquilo, segurou, encaixou a firme dele, Bruno Mendes. É, e cobrou nas mãos do goleiro, tudo aquilo que o goleiro pede, essa cobrança no meio da área, foi o que fez o Cebolinha, ficou fácil pro Cássio, que vai sair jogando por enquanto, 0 Flamengo, 0 Corinthians no placar da Rádio do Brasil. Hora certa do Brasil, Maracanã, 5:20 da tarde no Rio, 24 graus de temperatura, marca aqui o meu termômetro no som da Nacional, eu confiro para você, 7ª rodada no Brasileirão, é clássico, é jogão, mas o jogão tá fraco, eu confiro, aqui tá rolando e o tempo passando. Muito bom, acerta o seu pelo meu tempo, não para, a Nacional marca quinzão do primeirão, placar.